Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, um apaixonado pelos videogames desde o Atari e sempre um noob, até hoje. 30 anos no bando. Aqui é a Marcela Vessiani e eu faço desenho pra viver. Mas como, Marcela? Quem faz desenho não faz de graça. Né? Fala, galera, aqui é o Leandro Ibrahim e eu sou a prova de que trabalhar na indústria de jogos e ser bom jogador são duas coisas completamente diferentes. Fala, pessoal, aqui é o Ricardo Biriba e eu sou o supervisor de animação aqui na Blizzard. E eu sou o Bernardo Varman, o Bonacha, e eu já zerei a vida no modo hard. Olha aí, é verdade. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast de profissão. Hoje vamos falar novamente sobre desenvolvedores de games, mas com um pouco mais de ênfase na arte. Exatamente, porque a gente tem aqui animadores, ilustradores, supervisores de animação e tal. A gente vai falar menos de programação, ou basicamente quase nada, mas vamos falar sobre essa, justamente. Se você está almejando esta carreira de game developer na parte de arte, e eu já vi um monte de entrevistas com todos os tipos de developers falando assim, não interessa qual é o seu background, você pode ser um game developer, você pode ser redator, você pode ser artista, você pode ser programador, você pode ser tudo, cara, qualquer, porque é uma indústria muito grande que precisa de profissionais de todas as áreas, e hoje com a ênfase em animação e arte, a gente vai falar com essa galera que vai ser muito, muito foda, menos a Zagal que está em Orlando, trabalhando, acreditem. O cara pode trabalhar em Orlando. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. E hoje, última sexta-feira do mês, você sabe, é dia do Nerdcast Empreendedor. Já está na sua timeline, você já sabe, aqui há 4 anos. Jovem Nerd e meusucesso.com juntos aqui falando sobre empreendedorismo, sempre com o Sandro Magaldi, com o Flávio Augusto, cara, muito, muito bom. Olha só, muita gente que escuta a gente está começando a empreender agora. Não importa em que fase da vida, mas o início do empreendedorismo, é isso. Quando você faz aquela virada de chave, quando você sai de um emprego para começar o seu negócio, quando você começa a vida já fazendo negócio, não importa. O importante é o seguinte, a gente vai falar sobre algumas experiências práticas que nós tivemos, algumas dificuldades práticas que a gente teve no início. É claro que nenhuma história de empreendedorismo é igual a outra, porque tem dificuldades diferentes, em momentos diferentes, oportunidades diferentes. A gente achou importante falar sobre as nossas experiências, as nossas dificuldades e os pilares mais importantes das preocupações que a gente tem que ter desde o início do empreendimento, como vendas, operação, financeiro, cara, 3 pilares fundamentais. Como você saber dividir as funções entre os sócios ou as pessoas que trabalham na sua operação de forma mais eficiente? Como você aprender novas funções que sejam necessárias e vitais para o seu negócio, por mais chatas que sejam, entendeu? Mesmo que a gente goste de criatividade, alguém tem que entender do financeiro. Não precisa ser o responsável completo pela operação, mas alguém tem que saber o que está acontecendo ali para manter a saúde financeira da empresa. E um monte de outras histórias interessantes que a gente tem com o Flávio Augusto, com o Sandro Magaldi, com a Zagal aqui, cara. Vale a pena você escutar, já tá na sua timeline, vale a pena. A gente fez o jabá também do meusucesso.com, como a gente sempre faz aqui todo mês. É muito importante, uma das coisas importantes é você se informar sobre o seu negócio. Às vezes você tá entrando nele, entrar desinformado é perigoso, então é muito maneiro. Vale a pena escutar esse papo, vale a pena assinar o meusucesso.com, porque justamente ele fala sobre isso, sobre você se informar, sobre você estar dentro do universo de troca de ideias sobre empreendedorismo. É muito, muito interessante. Escuta aí o Nerdcast Empreendedor, assine o meusucesso.com, link aí no post. Muito bom! E olha só, que dia é hoje, Azaghal? Boa pergunta. É, porque a gente não tá gravando no dia, né? A gente sempre grava antes. Hoje, o dia da publicação desse Nerdcast é dia 25 de maio! E o que acontece dia 25 de maio? Dia da toalha. Caraca, eu fiquei assustado. Tá todo mundo ficando velho. Hoje é o dia da toalha, Azaghal! Uma grande homenagem ao nosso querido, amado Douglas Adams. E como você sabe, o pessoal de fora chama de dia do orgulho nerd, pra entender o que é o dia da toalha. Mas quem é nerd sabe que o dia do orgulho, né, na verdade, é o dia da toalha. Muito escroto os caras se apropriarem disso, fala sério. O meu apropriação cultural, isso? É o dia da toalha, os caras podiam ter escolhido um dia pra ser o dia do orgulho nerd, mas eles não conseguiram. Mas eu estiver vivo, será o dia da toalha. Em honra ao Douglas Adams. Sim! Você deixou uma toalha no túmulo de Douglas Adams. Foi emocionado, eu fiquei emocionado fazer isso. Foi muito maneiro. Mas... tinha nenhuma toalha, eu fiquei meio bolado. Eu achei que ia ter muitas. Não tinha toalha, mas tinha um copinho com várias canetas, né? Sim. Porque as pessoas homenageiam o escritor dessa forma. Mas foi bonito a fotinha. Tem aí. A foto que a Zagal bateu do túmulo do Douglas Adams lá em Londres. Você está vendo no aplicativo do Jovem Nerd agora. Olha aí que maneiro, que bela homenagem. Mas o negócio do dia da toalha virar o dia do orgulho nerd é porque tem várias coisas nerds que acontecem esse dia. Dia 25 de maio foi o dia que estreou Star Wars em 77. Então é uma marca muito grande. Virou o dia da toalha. O dia da toalha não é aniversário de morte do Douglas Adams. Não é porra nenhuma, é uma parada completamente desconexa com toda a realidade. Data aleatória como tudo. Que tem tudo a ver com... exatamente. Com o Guia do Mochileiro. Então, o que acontece? Hoje, dia 25 de maio, dia da toalha, é dia de promoção na Nerd Store. O dia da toalha Nerd Store, Azaghal. São 42 produtos com... Vai, cara. Faz um jabá aí. 42, olha aí. São 42 produtos com descontos, com ofertas e descontos que chegam até 60%. Azaghal! Presta atenção, porque só vale hoje o dia da toalha. Claro. Amanhã, dia 26, não é dia da toalha, não tem dia da toalha, não é só. É só hoje que vale 42 produtos. Coisa, pô, cara, clica agora no link que tá aí, ou você vai direto em nestor.com.br/dia-da-toalha-2018 pra você ver diretamente. Cara, aproveita pra você economizar. Hoje é dia de felicidade nerd. Então aproveita e você comprar um monte de coisa já, economizando com promoções de até 60% de desconto só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 18 minutos e 44 caticinhos no capricho. Muito bem, Azaghal! Fala, boneco de bonecas, vamos lá, mais um cacete de agulha. Que? Caralho, que porra é essa? Eu tava vendo o canal do Resende, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso. Fala bonecos e bonecas? É assim que ele abre os vídeos, é o lambda dele. Nossa senhora. Tá bom. Eu queria ver quem era o invasor, cara. Tá bom. Eu sei quais vídeos do Resende que você tá vendo. Eu sei bem. Você sabe quem era o invasor? Não quero era saber. Era o Resende Evil. Era o Resende Evil. I really don't fucking care. Eu não consigo me importar menos com isso. Vamos lá. Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Jorge Luiz de Souza, o Lenilson da Silva, Leonardo Brustolen, o Rafael Nakazaki, Laura Cristina Vieira, Israel Gomes, Haroldo Júnior, Jéssica Alessandra, Douglas Pereira Melo e o Guilherme da Silva Soares. Muito obrigado, Nerd. Doar sangue é salvar vidas. Você pode mandar a sua fotinho doando sangue para nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente agradece aqui de coração. E aliás, mandem qualquer e-mail que vocês quiserem sobre o programa para nerdcast@jovenerd.com.br. Temos também a galera do Escapo Solidário. Não, que Escapo Solidário? É, isso aí, né? Escapo Solidário. Caraca, tua idade tá batendo pra todo mundo. Tô pensando outra coisa. Tainá Cardoso, Mônica Cortese, Lucas Nascimento, Joyce dos Anjos e Lucas Aquino. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Arte dos fãs! Olha só, temos um Thanos em aquarela pelo Rodrigo Brandão, que foi muito, faltou muito tinta, maneiro, né? Assim, porque ele ficou meio churriado, né? Meio magrinho. Ele tá mais magrinho, verdade. Mas ficou muito maneiro, eu gostei pra caramba. Temos as estaltas dos... personagens de Call of Cthulhu. Olha! Uns bustos, ficou muito legal. Do Alexandre Sampaio. Muito bom! E temos a família Jovem Nerd pelo Everton Valandro. Muito obrigado, Everton, pela homenagem. Uma pequena homenagem. Ficou... o que que é, Azaghal? Diferente, né? Se o Sérgio Jovem Nerd tá com a cara um pouco... Ah, parece que levou a raquetada na cara. Aquela raquete de frescobol. Ah, bela, raquete de madeira. A bela homenagem. Obrigado, querido. E a tua testa tá curta também, né? Parece que ela... O mesmo cara que bateu na cara dela com a raquete, bateu na tua cabeça. Mas a pícola ficou boa. A pícola tá ótima, cara. Valeu. Obrigado, querido. Coração. Vitor Lopes, 19 anos, estudante de física. João Pessoa, Paraíba. Lambda, lambda! E mais um comprimento de onda nerds. Esse não é o meu primeiro e-mail. Ou não? Será que sim? Será que não? Ah, já cortazinha. Já corta. Oh, cara, deixa ele. Tá sendo... Então é um xiste. Enfim, gostei pacas do Nerdcast sobre a parte da história dos Estados Unidos. Tanto que aproveitei para reouvir toda a playlist de história do Nerdcast nesse fim de semana. Meu Deus, cara. Ó. Oh. Poupando os elogios, vamos ao ponto. Apesar de gostar do episódio, fiquei decepcionado. Estava esperando o Nerdcast profissão físico. Ah, cara. Como ilustre. Decepcionado. Você ficou decepcionado. Não, não ficou decepcionado. Você decepcionado? Não ficou decepcionado. Você criou na sua cabeça a expectativa. Que é hoje, tipo, é hoje. Hoje, e aí, quando você viu que era de história, bateu uma decepção. Uma decepção na sua vida. Ele, sabe, mão na testa, é. Assim, ai, meu Deus, que decepção. Ele tá sugerindo aqui, com o Nerdcast Profissão Físico, com o ilustre presente do nosso querido Caio Gomes e, por que não, Marcelo Gleiser, talvez Pedro Luz, quiçá Davi Simões. Nunca vai acontecer. E outros físicos divulgadores. O Caio Gomes, pode ser uma profissão física, o Caio Gomes trabalha no booking.com. O Marcelo Gleiser eu não sei se ele faz pesquisa, mas ele é famoso por, né, apresentar programas do Discovery Channel, etc. Quer dizer, né, se forme em física e faça outra coisa. Mas olha só, vamos lá. Por que ele diz sobre o Nerdcast Profissão Física? Um dia após a publicação do Nerdcast seria o dia, no Brasil ao menos, o dia do físico. Dia 19 de maio. Entendeu? Por isso a decepção. A decepção tá embasada. Dia do físico. Gente, para de fazer negócio de dia das coisas. Dia do físico. Acabou de gritar dia da toalha pra todos os lados. Não significa absolutamente nada. Nada, eu sei. Você. Eu nem lembrava direito o que era. Aham. Uhum. Olha só. Essa data, 19/5, faz alusão ao ano de 1905. O ano miraculoso de Albert Einstein, que o famoso cientista publica seus 4 artigos, na verdade 5, que impactaram grandemente a física. Um sobre o efeito fotoelétrico. Já tá amassando a cara. Nossa, com as mãos. Eu queria tanto que esse primeiro e-mail desse cara. Que liga tanto. Rendeu o Nobel. Outro sobre o movimento browniano. Outro sobre o tamanho dos átomos. E o quarto sobre eletrodinâmica dos corpos, que culminou na teoria da relatividade restrita. E o último sobre as relações de energia, massa e momentum, expressa na famosa equação E igual a MC ao quadrado. Em sua forma completa, na verdade, é E ao quadrado igual a MC ao quadrado, sendo que MC estão entre parênteses e eles estão ao quadrado, mais PC entre parênteses ao quadrado. Onde é a energia, M é a massa, P é o momento, C é a velocidade da luz no vácuo, ao quadrado, e é isso. É isso. É. Hoje é o dia que teve foco e meio, é isso? Pedro Franco, 20 anos, estudante de Direito da UFRJ. Olha aí. Rio de Janeiro, Capial. Janeiro, Capial. Olá, este não é meu primeiro e-mail. Venho aqui acrescentar algumas informações a um ponto que não foi muito claro no último Nerdcast. Datavênia. Ah. Aí, doutor Datavênia. Ah, doutor. Sobre a fundação dos Estados Unidos e não sobre a sua consolidação propriamente. Direto ao assunto. Depois de ter enrolado, você não pode ser direto, né, doutor Datavênia? Cara, verdade. É. Mandou um Datavênia. Não tem como você dar uma enrolada e depois falar que tá indo direto ao assunto. É tipo o Treta News que fala, então vamos direto. Pra... Não foi direto. É, você já conhece o Treta News, vamos direto ao fala... Exatamente. Não, você não foi direto, você está enrolando. Você tá enrolando. Mas não tem como um advogado ser direto. Não, impossível. Um advogado direto? É a profissão que... A ideia da profissão é não ser direto. É enrolar. É querer fazer parecer, né? Deixa pra lá. Vale o Nerdcast profissão de advogado em breve. Olha aí. Advogado. Advogado. Eu não deixa quieto. Direto ao assunto que ficou um pouco obscuro. Que país os Estados Unidos foram entre a Guerra de Independência e a entrada em vigor de sua Constituição Federal em 1789? Uhum. A resposta é uma confederação. Isso porque os Estados Unidos tiveram não uma, mas sim duas constituições. Uau! A primeira, que vigorou de 1781 até vir a segunda em 1789, foi chamada de Articles of Confederation. E instituiu um Estado Confederado formado pela união das 13 colônias. Uhum. A Confederação foi considerada a forma mais apropriada pelo Segundo Congresso Continental, uma vez que mantinha concentrado nos agora Estados quase todo o poder, proporcionando grande independência entre eles. Uhum. Contudo, por ser muito descentralizadora, a Constituição Confederada não chegou a prever um poder executivo e uma justiça central, e nem sequer concedeu ao Congress of the Confederation o poder de instituir tributos. Sim, eles estavam... Justamente o problema todo começou nos tributos da coroa, né? O que acabou por gerar uma união débil e pouco capaz de lidar com os desafios encontrados pela nova nação e que exigiram uma maior unidade entre os estados. Certo, faz sentido. Neste sentido, que em 1787, escreve bem, né? Boa utilização, né, de vírgula. Escreve neste bem. Neste sentido, vírgula, que, vírgula, em 1787, vírgula. Muito bom, muito insatisfeito. Bom. Insatisfeito. Mesmo, 20 anos. Olha aí, doutor da taverna. Insatisfeitos com o modelo vigente, os representantes dos estados reuniram-se na Filadélfia para revisar os Articles of Confederation, visando o seu aperfeiçoamento. No entanto, as discussões acabaram tomando outros rumos e eles resolveram abandonar o modelo confederado e adotar um modelo federativo. Sim. Que depositava mais poderes na União e menos nos estados, culminando depois de muitos debates, votações e certas ilegalidades com a Constituição Federal vigente até hoje. Até hoje, rapaz. Por fim, esse cara escreve muito bem, eu tô feliz de ler o e-mail dele. Ele é realmente... Mesmo com toda a enrolação. É um cara que é difícil hoje em dia. Difícil. Muito bem escrito. Vai ser um bom... Não sei se vai ser um bom advogado, vai ser um bom escritor de coisas. Porra, caraca, cara. Às vezes ele é um advogado de merda, mas ele vai fazer... Vai fazer petições muito bem escritas, né? E... Por fim, é essa a razão pela qual os que apoiaram essa mudança foram os chamados federalistas, sim, aqueles que defendiam maiores poderes para a União, como Padim... Que é isso? Padim Washington? Você tá falando sério? Padim? Do El-chan? Brincadeirinha dele. Aqui, ó, continua. O Me Beija Frank dentro? Que é isso? Não tô entendendo. Ah, é coisa do programa, é isso? Humorista. O Benjamin Franklin. Me beija Franklin dentro. Me beija... Tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Tantos elogios. Olha lá, comandante Hamilton Alexander, que é o Alexander Hamilton. Viu? É uma piada. E o James Jardim Quadrado. É o James Madison, que teve a piada com o Madison Square Garden. Uhum. Olha lá, Aí o cara, você tava conquistando as agalas. Caralho, você saiu de um extremo ao outro muito rápido. Sua sorte que a gente tá com pouco e-mail hoje, que a gente tá gravando muito cedo na semana. Espero ter acrescentado a conversa. Ai, um abraço, babá. Desculpe vocês que não tiveram e-mail lido, a gente tem que gravar antes e é isso que acontece. Gente, olha só, como vocês são todos relativamente novos, a Marcela é a única que já participou de Nerdcast anteriormente, eu queria meio que cada um falasse um pouco onde trabalha e qual é a sua especialidade para a gente poder identificar e começar o nosso papo. Marcela, diga. Bom, eu sou a Marcela Bersiani e eu trabalho como concept artist na Big Point Games aqui em Hamburgo, na Alemanha. Faz sentido, porque faz desenho. Então, concept... faz desenho é o nome que você fala para a família, entendeu? mas você é concept artist. Aquela tia que não manja, você fala, o que, que você faz? Eu sou concept artist. O quê? Ilustradora. Não sei o que é isso. Eu faço desenho. Eles te pagam pra isso, minha filha? Ai, mas dá dinheiro isso? Dá dinheiro? Você não quer fazer um desenho pra mim? Eu te pago com publicidade. Mas Marcela, vem cá, desculpa. Quais jogos? Qual projeto? Atualmente eu trabalho no Farmerama. O Farmerama, ele é um jogo de... Ele já tem 8 anos. Eles queriam dar uma repaginada no visual, nos personagens, focar mais pro 2D. Então eu entrei pra justamente refazer o concept dos personagens principais. Pô, que legal. É um jogo gigante, então tem muita coisa, muito asset ainda pra mudar, né, pra mexer, mas aos pouquinhos a gente tá fazendo. Ah, mas aí isso não tá sendo alterado enquanto você tá aí, eles vão fazer uma alteração, tipo um super update quando tiver não, tudo. Não, tá, vai sendo os eventos, porque assim, como é um jogo online, é um jogo de fazenda, então sim, é uma comunidade gigante, a gente tem, sabe, milhões, milhares de jogadores todos os dias, e então a gente tem eventos semanais, toda semana tem um evento diferente com temas diferentes. Você sabe tipo, quantas cenouras já foram plantadas e colhidas no Farmerama em 8 anos? Não tem nem como fazer a conta, deve estar na casa dos trilhões já, sei lá. Meu, tem jogador que é muito insano, cara, que eles têm um inventário que é absurdo, assim. É mesmo? Tem... Nossa, e tem gente que gasta grana, meu. Maravilhoso. Eu sei que sei de cada história dessa, cara. Tempo que você tá lá, Marcela? Eu tô há 1 ano e meio lá. Leandro, conte da sua experiência. Diga, eu tô na empresa chamada Hi-Rez, aqui em Atlanta, e lá eu já participei, já fui animador num jogo chamado Smite, passei pra Lead. Um jogo chamado Smite, como se ninguém conhece essa. Fala, é um jogo aí. Peraí, Smite é o LOL em terceira pessoa. Em terceira pessoa, exatamente. Esse aqui é o twist do Smite, exatamente. Exatamente. Ainda é um MOBA, né, mas tem mais o skill shot e tal. Uhum. Depois do Smite, eu passei pra animador lead em um outro jogo chamado Paladins, e fiquei, acho que por 2 anos no Paladins, e agora a Hi-Rez, ela tá abrindo um departamento que ainda tá muito pequenininho, que é de Cinematics, e que aí eu já tô de lead, animador lead no Cinematics, mas como o departamento tá muito pequenininho, eu tava até falando com o Alexandre, eu tô meio que de generalista lá, eu tô fazendo um pouquinho de tudo, então é layout, animação, luz, render, tô tomando conta do que dá, onde eu consigo botar minha mão, eu tô tocando. E só pra deixar a galera assim, por exemplo, o Paladins é tipo o Overwatch da... Exatamente. Exatamente. Não sei se eu devia falar exatamente aqui, mas... Olha, pessoal, vou ter que encerrar esse podcast agora. Viriba não humilha, Viriba. Bom, como eu já tinha falado, que eu sou supervisor de animação, eu trabalho na Blizzard há 12 anos já, e sempre trabalhei como animador no departamento de Cinematics, então eu tô... Acho que o primeiro trabalho que eu fiz lá foi a primeira expansão pro WoW. Desde então, tenho trabalhado em todos os Cinematics que a gente fez nos últimos 12 anos. Sempre fui apaixonado por animação. A animação sempre foi o meu lance. Então, é o que eu tenho feito nos últimos 12 anos. Irado, irado, irado. Você não tá vendo porque a gente tá no áudio, mas eu tô me curvando agora, sim. Eu queria falar isso também. Eu sou mega fã do Biriba, tá? Biriba? Ainda bem que vocês não estão vendo, porque eu tô ficando vermelho aqui. Eu só queria saber se agora, como supervisor, se você ainda tá conseguindo realmente botar a mão na massa e animar, ou se é mais supervisão mesmo, e como é que você tá se adaptando a não colocar mais a mão na massa tanto quanto antigamente? Cara, eu tenho animado, assim, porque na verdade a gente tem um time grande de animadores e tem vários projetos acontecendo sempre, então eu não tô animando tanto quanto eu animava no passado. Uhum. Mas assim, é diferente a sensação, né, porque a sua contribuição é uma contribuição um pouco maior, né, porque você tá, é como se você estivesse ajudando todo mundo um pouquinho na cena de todos os animadores, ao invés de você ter só uma cena que você faz. Uhum. Mas é muito legal, cara, porque, assim, você sente que quando você faz uma diferença, né, é muito, muito gratificante ver que tá todo mundo junto. Mas respondendo a sua pergunta, eu tenho animado menos, sim. Bacana. Bernardo, você. Cara, eu sou, bom, já falei Bernardo Varma, Bonacha. Bonacha, Bonacha. Sou animador no Sledgehammer Games, em São Francisco. Trabalho no departamento de animação MP, e ao mesmo tempo também nos últimos 6 meses, mudei pro departamento de arte. Tenho feito concept dos novos visuais e ajudado o pessoal com força, animando os calling cards. E o último trabalho teu na Sledgehammer? É o Call of Duty World War II. Pô, só pouca coisa. Foi bem legal, cara. Animal, animal. Você falou que é animador MP, MP multiplayer, é isso? É, multiplayer. Que é tudo que, tipo, Virtual Lobby... Não sei quem jogou o jogo ou não, vou tentar explicar rápido. É, tem a campanha, né, que eles chamam de single player. Uhum. E quando você joga online, é tudo multiplayer. Todos os personagens, que é cada personagem controlado por um jogador de verdade, isso é a gente, né? Uhum. Então, no Call of Duty World War II tem o Lobby, que é aquele que é o Headquarters, né? Aquele espaço na praia, maneiríssimo. Isso, isso. Tipo uma base militar na praia. Isso, que você interage com os vendors, né? Com o coronel, com a menina do... Cara, não é um xarifado, desculpa. O nome em português... É Quartermaster, eu não sei como chamar em português, sabe? Boa pergunta, eu não sei também, não. O cara já esqueceu de falar como se fala em português. Não, nem é, cara. É que eu não aprendi isso em inglês, em português. Eu fui direto pro inglês, né? Quartermaster é quartel-mestre. É isso, em português. E várias forças armadas e quartel-mestre, conforme caso, corresponde a uma graduação ou a função no exército ou na marinha. Quartel-mestre. É, gente, eu nunca ouvi falar, assim, desculpa aí os ouvintes que são safos aí na parte militar, minha ignorância. Olha só, assim, achei importante tomar esse tempo do programa pra, né, pra que todo mundo entenda, né, exatamente o que que é a função de cada um, porque tem gente de todas das áreas aqui, entendeu? Tem ilustrador, tem animador e tem supervisor de animação. Então a gente vai entender assim, até uma certa cadeia, né, de como funciona a carreira, justamente na área das artes em videogames, seja ele qual for. E agora, uma coisa mais importante. Patrocínio da Lura. Pior que não é. Pô, tá perdendo a chance, hein? Eles com certeza dão algum curso desses aí, cara. Não, mas ele adorou essa propaganda de graça. You ride into the jaws of the apocalypse. O mais importante, não é que é o mais importante, mas assim, é uma realidade que é importante a gente entender. Qual de vocês mora no Brasil mesmo? Entendeu? Onde é que tá o mercado? Exatamente, é uma coisa muito importante a gente ter em mente quando tá começando a carreira, que é, quanto mais internacional a pessoa for, mais você tá, sabe, mais chances você vai ter. Um oferecimento do WhatsApp. tô brincando. Oh, meu Deus. Desculpe, eu não resisti. Muito bom. Tudo. Independente do Jabá, isso é verdade, entendeu? E eu acho que é muito importante a gente mostrar isso no início. Mas, antes de se chegar, todos aqui são brasileiros e todos começaram na Terra Brasilis. Por mais que estejam há muito tempo fora, que o cara responda yes em vez de sim. Não é verdade? Não, cara, não. Isso eu não esqueci, peraí. Não, eu tô zoando, mas é normal porque você fala outra língua o tempo todo, vai trazer pra função cognitiva. É verdade, mas não é isso, cara. É que realmente eu não sabia como se falava isso em português, sabe? Não é... Não, mas é que teve uma hora que você realmente respondeu yes, que você não percebeu. Não, é complicado. Às vezes eu me pego respondendo mensagem de texto em inglês pra minha mãe, sei lá, pra minha família. É, exatamente. Mas então, o que eu quero perguntar, e todo mundo tá convidado a responder, é o seguinte. A gente não começa... Assim, todos vocês têm o desenho, a ilustração como base. Todos os animadores, todos os ilustradores, todos os concept artists, claro, né? Uhum. Sim. A ilustração foi a base de todos. Eu acho que todo mundo aqui, cara, mas eu já conheci muita gente na indústria que não sabe desenhar um círculo e o cara anima pra cacete, sabe? É mesmo? Modela pra cacete também. É sério? Mas eu vou te falar que, cara, eu acho que ajuda pra caramba, sabe? Se não, você tem sem dúvida. Uma fundação e desenho. E mesmo que você não saiba desenhar muito, pô, você pergunta pra maioria das pessoas na nossa indústria, todo mundo desde criança gostava de revista em quadrinho, de videogame, de desenho animado. Então, assim, de repente as suas habilidades não são tão boas quanto você gostaria que fossem. Mas acho que todo mundo parte dessa mesma semente, né? De, cara, eu quando era moleque, assim, minha coisa favorita era no domingo pegar o Globo de domingo, onde tinha a sessão de quadrinhos e ficar desenhando por cima, sabe? Uhum. Nossa, eu desenhava as princesas do Disney. Eu era muito fã de quadrinho, cara. Muito fã também. Ainda sou. Amo quadrinho, assim. Parei de ler super-herói porque fica repetitivo. Como vocês me falam, a cada 5 anos dá um reboot. Dá um reboot total. É isso aí. Mas, eu era apaixonado, cara. Apaixonado. Eu tinha conta no Jornaleiro. Eu só passava de volta da escola, já pegava o quadrinho, ia pra casa e só pagava tudo no fim do mês. Sabe? Passava lá e dava, sei lá, pro cara R$60, que na época devia ser umas 20 revistas por mês. Desenho sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Meus pais são arquitetos, então eu meio que tive arte em casa desde criança e eles sempre me incentivaram muito. Então era meu pai e minha mãe na prancheta e eu no chão. No início com aquele papel vegetal, que arquiteto usa muito, né? Copiando os desenhos por cima. Uhum. Depois passei pra só de olhando, né? Olhando e fazendo igual e daí depois foi só de cabeça, né? E eu quero perguntar agora do processo de como você chega numa Blizzard, numa Sledgehammer e etc. Sabe, aonde for. Né? Não quero nem me ater só às companhias pelas quais vocês trabalham aqui. Mas, por exemplo, pra qualquer emprego desses que vai colocar o cara no universo dos games, que é o que ele quer. Tudo começa com uma oportunidade de emprego que ou tá publicada na internet ou alguém que te conhece fala que tá tendo e você vai lá e manda um e-mail o seu portfólio. É assim? Com o link. Também. O que eu quero chegar ao ponto é o seguinte, o seu portfólio é muito mais importante do que qualquer, nesse caso específico, o seu portfólio é muito mais importante do que qualquer formação acadêmica, eu diria, né? É, currículo, né? O currículo, ele é importante para empresas em si, porque elas pedem normalmente formação acadêmica, mas é mais pra parte, assim, que eu diria, burocrática. É mais pro RH do que pro departamento em si, é verdade. É. A gente primeiro olha o portfólio pra depois olhar o currículo. Aham. Isso aqui é uma coisa muito legal, né? Porque acaba que é bem democrático, né? Porque, assim, todas as decisões são feitas baseadas no seu talento e o quanto de trabalho você colocou no seu portfólio, no seu demo reel. O resto é secundário. Vocês achariam que é uma dica positiva de o que fazer no portfólio para ele ser bem notado e uma dica, tipo assim, sobre puta, não faça nunca isso porque os caras não estão procurando esse tipo de coisa, ou sei lá, uma forma errada de fazer portfólio é uma forma certa. Ou então só faça o melhor possível. Assim, você como artista, você saber aonde que você tá no mercado, sabe? Uhum. Ter uma noção assim, eu sou um artista júnior, eu sou um artista intermediário. Baseado nisso, você tipo monta a sua, no meu caso assim, montaria o seu demo reel. Então o que eu falo pro pessoal é, qual é o estúdio de animação que você gostaria de trabalhar? Qual é o estúdio de game que você gostaria de trabalhar? E tenta fazer o seu demo reel comparado ao trabalho que essas pessoas estão fazendo, sabe? Então você, automaticamente, você já vai perceber se você tem uma... Onde que você se coloca comparado a essas pessoas, sabe? Uhum. Acho que essa é a primeira coisa. Você, assim, é legal você pedir a opinião dos seus amigos que também estão trabalhando no mercado ou de outros alunos da mesma escola que você tá indo, que acho que você começa a manejar um pouco melhor as suas expectativas, sabe? Exato. Biriba falou um negócio importantíssimo, cara, que é saber pra onde você tá aplicando, sabe? Porque às vezes você tem uma parada legal que é toda cartoon, dando um exemplo, assim. O cara tem um negócio muito legal, mas é muito, sei lá, é muito Pixar, sabe? O estilo do cara. Você vê que o cara que tá na Pixar ou na Disney e ele tá aplicando pra um jogo tipo Call of Duty, é muito diferente o estilo. Claro. Se o cara é um puta animador, passa, sabe? Dá pra ver a diferença, sabe? Se o cara sabe o que o cara sabe fazer e às vezes passa um teste pra pessoa, se elas estão um pouco na dúvida, se ficaria ou não naquela vaga. Mas a melhor coisa é fazer a fita demo pra onde você quer, sabe? Uhum. Tipo, mas naquela triagem inicial, ele já vai perder pra um cara que tá mandando o trabalho que tem mais a ver, né? Sem dúvida. Sabe uma coisa que conta muito pra mim também, principalmente pra artista júnior? Uhum. É projeto pessoal. Você, daí você já vê a motivação e a paixão e o quanto o cara quer entrar na indústria, sabe? Uhum. Sim, com certeza. O que seria ao contrário de, tipo, projetos de faculdade, projetos de escola, que são umas coisas que você tem, que é obrigado a fazer, sabe? Ficar esperando que a escola, a faculdade vai te ensinar alguma coisa, eu acho que não é uma boa dica, assim. Você tem que aprender por si só, correr atrás também, por si só, por fora, entendeu? Porque uma coisa que eu queria notar é o seguinte, quando você começa a trabalhar em empresas que têm um certo nome, são notadas no mercado, isso já te ajuda porque você vai ter uma credibilidade de backup aí, ó, o cara já trabalhou lá, já trabalhou aqui, não sei o quê. Mas quando você ainda não tem nada disso, os projetos pessoais são a coisa mais importante, né? Só a moeda de troca mais importante é pra te colocar lado a lado com um cara que também possa ter experiência de trabalhar em algum lugar importante, entendeu? E às vezes, como a gente já aprendeu no Nerdcast também, tipo assim, você pode nem... eu apliquei pra Blizzard, mas os caras não quiseram. Então, tipo assim, não quer dizer que você nunca vai trabalhar na Blizzard. Pode ser que agora você seja júnior demais porque eles querem. E talvez você tenha que trabalhar em outros developers menores e adquirir tem mais experiência, portfólio e currículo, no caso de você estar trabalhando em outras empresas, para quando você aplicar na Blizzard, você ter outra posição, né? Alexandre, eu acho que também timing, cara, é muito importante, né? Não só para Blizzard, mas como para qualquer outro estúdio. Às vezes, assim, tem um estúdio que ele não está precisando de artista no momento, mas se tiver alguém que seja, assim, excepcional, de repente eles vão abrir uma exceção e contratar essa pessoa. Tem outros estúdios que, de repente, estão desesperados, que precisam contratar dezenas de pessoas, então eles vão estar mais abertos a contratar um artista júnior, a contratar uma pessoa que tem pouca experiência. E isso, assim, na indústria, essas coisas acontecem em ciclos, sabe? Sempre vai ter uma hora que eles estão contratando muito, sempre vai ter uma hora que estão contratando pouco. Sim. E, cara, é difícil de você se programar pra isso, mas, assim, se você continuar tentando, eventualmente vai chegar na hora, vai casar, sabe? O seu timing com o timing da empresa que você tá querendo ir. Então, assim, eu conheço várias pessoas que quiseram ir pra Pixar e tentaram 4, 5, 6 vezes, entendendo? E outra coisa também que é muito legal, que eu já vi quando as pessoas mandam portfólio pra gente aqui na Blizzard, eu consigo ver a evolução da pessoa, porque às vezes eu vejo o portfólio de um cara, aí de repente a gente na hora não tá precisando muito da pessoa, e 2 anos depois eu recebo de novo o portfólio. Uhum. Já aconteceu de eu lembrar do nome da pessoa, assim, por acaso legal. Eu lembrei, falei, cara, eu me lembro dessa pessoa. Aí eu fui ver o portfólio dele de 2 anos atrás, falei, cara, esse cara tá muito melhor agora, eu cheguei até a entrevistar essa pessoa, eu me lembro, assim, nitidamente desse caso, eu perguntei pra ele, pô, o que que você fez, que a sua animação tá muito melhor? Aí ele falou, legal que você se lembrou, mas é que na época eu achava que, apesar de eu ter mandado pra Blizzard, eu não tava preparado, então eu tirei 6 meses de férias e fiquei só treinando, só animando, só estudando. Caralho, irado. É. Uhum. Assim, impressionante o quanto o trabalho do cara melhorou nesse período de tempo. Incrível, incrível. Eu sempre falei, você vê um cara talentoso, eu acho até, tipo assim, eu evito ficar dizendo, nossa, como você é talentoso e tal, porque na verdade não é só isso, não é só o cara ter facilidade, tem muito estudo. Cara, talento é o que é menos importante. Exato, quando o cara quer, se você desenhar é percepção, é você saber perceber uma forma, um objeto e você saber reproduzir isso no papel. E isso é treino de percepção, entendeu? Não tem aquela história de, pra você ser bom em alguma coisa, você tem que fazer 10 mil horas. Aham, uhum, exatamente, 10 mil horas. Eu acredito nessa história de 10 mil horas, é engraçado. Eu acredito nos dois, acredito nisso e em talento. Eu acho que se você tem talento pra alguma coisa, é uma facilidade que você tem. Ah, facilidade. Sim, mas eu acho que você chegaria num cara com talento, se ele não se esforçar, se ele não trabalhar, ele não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Mas se ele se esforçar, ele chega lá antes dos outros, sabe? Pode ser, acontece. É o que eu acredito, sabe? Mas eu acho que qualquer um chega lá, cara, com esforço, cara. Eu tenho, porra, vários amigos meus que estudavam comigo no mestrado aqui. E, pô, os caras que... Você via que o cara tava tentando, mas ele não tava lá, assim. E o cara foi tentando. Pô, se via no final do curso, ele tava começando a pegar. Pô, hoje em dia, são animadores na UETA, sabe? E eram os caras que ninguém... Lá no início, ninguém dava nada pelos caras. Sim. É impressionante. Cara, tem muita história, assim. Assim como eu conheço a história de gente que é puramente talentosa, mas nunca se acomodou com muito talento, né? E não chegou a lugar nenhum porque faltou garra e força de vontade, né? Pois é, isso é outra coisa muito importante. É, cara, o momento que você tem que estudar, e tem hora que é maçante, tem hora que você não quer, porque tem hora que você quer fazer outra coisa, você quer ir aproveitar a sua vida social, mas você precisa parar e estudar, não adianta. É, isso aí, cara. Acho que principalmente nessa área de animação, não sei se sou só eu, se acontece com vocês também, trabalha-se muitas horas extras. Muita, cara. Então, assim, puta que pariu, cara. Você tem que gostar mesmo, tem que ter muita motivação pra seguir, entendeu? You ride into the jaws of the apocalypse. Agora, nosso querido amigo Bonacha, que trabalha na Sledgehammer, que trabalhou no Call of Duty World War II agora, no multiplayer, eu falei sobre esse negócio de você, sabe, fazer um projeto pessoal e você, às vezes, trabalhar no negócio, que o portfólio até é mais importante do que o currículo, mas quando você começa a trabalhar e fazer outras coisas e tal, ser reconhecido é importante pro seu currículo também. Nosso querido humildão, Bonacha, não contou aqui que ele só é o primeiro brasileiro a ganhar um Oscar. Tem o prêmio da academia, né? Um Academy Award, que não é aquele que tem na cerimônia principal do Oscar com os atores e tal. É outra cerimônia que é técnica, certo? Tem a outra que é técnica. Essa não é a técnica. Essa é uma outra cerimônia que premia os filmes estudantis do mundo inteiro. Peraí. Só um minutinho. Você tem aquela estátua douradinha? Tenho. Então você tem um Oscar. Vai tomar no teu cu. Olha só. E isso, o cara ganha green card. Não, o cara já viu com o green card, o Oscar, alguma coisa assim? demora 3 dias pra sair. De qualquer forma, isso é uma coisa muito importante, que é um prêmio, uma premiação que também tem peso em qualquer currículo, qualquer tipo de premiação. E, obviamente, essa é uma mega premiação que vai abrir os olhos de todo mundo. De qualquer forma, ela nasceu de um projeto pessoal, não foi? Sim. É, na verdade, minha tese de mestrado. Eu vim morar nos Estados Unidos, eu vim estudar. E, aliás, agradecer muito ao Biriba, que eu não sei se eu já falei isso pra ele, mas ele é grande inspiração. Eu fui pra mesma faculdade que ele foi fazer mestrado, quando eu tava procurando o que eu ia fazer nos Estados Unidos. A faculdade exige que você faça uma tese, que é um curta-metragem. E eu lembro que o Biriba tinha feito um curta maneiríssimo, que o Run, Dragon, Run. Que não ganhou o Oscar. Mas você mandou? Você mandou, Biriba? Não, não mandei não, pô. Olha pois aí, o cara não jogou na loteria. Pois é. Pois é. Quem não joga, não ganha. Exatamente. E o curta do Biriba é maneiríssimo. Aliás, quem quiser procurar, deve estar na internet. Ou procurem, é irado. Eu fui muito sortudo que quando eu tava terminando minha graduação no Brasil, eu era estudante de desenho industrial na PUC Rio. Eu sempre gostei de animação. Eu fazia curso lá com o César Coelho, o pessoal da Animamundi, eu era rato deles. Toda aula que eu tinha de coisa de animação, seja com Marcos Magalhães, ou Maria Cláudia Bolchó, todos o pessoal do Rio de Janeiro que tava envolvido com animação, eu tava misturado no meio, porque eu queria aprender. Procurando isso, na época, o Flash era o programa de animação, isso data que... bons tempos. É, você tá falando ainda antes da bolha da internet explodir. Isso é muito tempo atrás. Bernardo escrevia texto em Flash. Eu não sabia mexer em computador. Eu entrei na faculdade, eu tinha um 486, e isso já era do ano 2000. E eu só usava isso pra ficar desenhando no Paintbrush, cara. Naquela época, ele escrevia carta na mão, escaneava isso. E mandava por e-mail, né? Mas, cara, escanear, eu não sabia escanear, cara. Eu nem sabia, pra mim aquilo era bruxaria, cara. Eu não sabia porra nenhuma de computação. Eu entrei na faculdade e todo mundo, porra, qual é esse aqui? O quê? Eu não sabia nada, cara. Eu era um analfabeto digital, sabe? E eu falei, caraca, eu vou ficar pra trás. Eu entrei na faculdade, todo mundo já batendo o texto no computador. E eu entregava a mão, se brincaram aí, mas eu entregava o trabalho escrito à mão. Eu não sei merda nenhuma, cara. Eu vou ter que correr atrás. Aí fiquei maluco. Falei com um amigão meu que escutava o Nerdcast, não sei se você tá ouvindo. Casco, um abraço pra você. E ele me passou. Eu falei, ah, não, tem que fazer Flash. É o que é. Dá pra fazer animação. Olha só esse aqui, ó. Combo Rangers. Olha que irado. Que maneiro, cara. Eu era fã do Fábio Yabu. Olha aí! Fãzão, cara. Fãzão do Fábio Yabu. Aí eu comecei a... Eu fui fazer o curso do Flash numa instituição que não existe mais o nome. Não vou falar pra não fazer jabá. Mas eles eram o único lugar no Rio de Janeiro que dava um diploma da Macromídia. Aí estudei Flash porque eu queria fazer animação, eu ia fazer um site com animações, era meu plano. Porque eu acreditava firmemente que eu nunca ia ter emprego trabalhando com design gráfico ou qualquer outra área desenhando. Então eu tinha que fazer meu próprio negócio. Você achava que não ia arrumar emprego como fazer um design gráfico, mas ia arrumar emprego como animador? Caraca, não, cara. Nem isso, Birito. Pior que nem isso, cara. Eu achava que eu nunca conseguia arranjar emprego em porra nenhuma, que eu ia ter que ser self-published, sabe? Eu ia ter que fazer a parada eu mesmo. Então eu falei, vou fazer Flash e vou fazer que nem o Fabi Abu, vou botar na internet, sabe? Vou fazer as histórias, vou botar na internet. Aprendi, fiquei fazendo várias coisas em Flash. Tudo que eu tinha que fazer no computador era Flash. Então, era pra fazer, bater texto, batia no Flash, imprimia. Eu tinha que fazer animação, era no Flash. Design gráfico, no Flash. Aí, aos poucos, obviamente, fui aprendendo depois Photoshop e tal. E os outros programas vieram naturalmente. Eu comecei a estagiar, porque eu era... Cara, ninguém sabia Flash nessa época no Rio. Era muito pouca gente. Então, eu arranjei um estágio rapidinho nessa área. Os caras até falaram, olha, você é o cara mais novo aqui. Eu tinha 19 anos. Você é o cara mais novo aqui, mas a gente gostou pra cacete do teu portfólio. Porque eu chegava em casa e ficava animando no Flash, ficava desenhando, aí ficava fazendo dragão voando, aí fazia cavaleiro, gostava de fazer essas paradas. Aí os caras me contrataram, era um site que também não existe mais, quebrou com a bolha, mas que foi uma puta escola, eu tinha que fazer cartões animados em Flash, um por semana, pra mandar por e-mail. Ô, oh, cartões animados em Flash! Você contribuiu pra isso! Olha só! Você vai pagar ainda. Eu fazia cartões animados em Flash, cara. Foi uma puta escola, cara. Puta escola. Era lá na Barra, então eu tinha que ir de ônibus. Pegava um ônibus até a PUC, outro ônibus até a Barra. Mas era uma, porra, deu uma canseira absurda. Mas foi muito bom, muito bom. Animal, cara. Pois é, isso me deu uma puta base. Eu já comecei, já tinha começado a estagiar. Aí eu tava já exausto quando já tinha dado, sei lá, quase um ano disso. E a minha namorada, hoje esposa, mas na época namorada, a Lu, virou pra mim e falou: não é só o Flávio Augustus que tem uma Luciana. Eu também tenho a minha Luciana, que é meu pé de coelho. Ela aplicou pra processo de seleção da Globo. E eu não tinha aplicado. Ela falou, Bia, aplica. Aí eu, mas eu não mandei, não vão querer me aceitar agora. Aí ela falou, tenta. Aí eu liguei pra lá e falei, olha, eu estudo na PUC, posso, queria saber que vocês estão fazendo processo de seleção, eu posso aplicar ainda? Ela falou, pô, lógico, tal, me manda seu currículo. Aí eu mandei currículos, me aceitaram. Aí eu fiz, sei lá, umas 8 etapas etapas de estágio. Aí eu entrei na Globo. Tô resumindo aqui. Entrei na Globo e eu dei muita sorte que eu caí num departamento que tinha uns caras que eram muito fera de animação no Brasil, que fizeram um curta que tinha ganho Animamundi, que é o Márcio Bukowski e o Alex Paiva, na época o grupo deles é o 3 Dementes. E esses caras eram amigos do Biriba e eles só conheciam todo mundo da computação gráfica no Brasil. Uhum. E o Léo Santos também tava lá, né? Não, o Léo já tinha saído. Então, o Léo e o Biriba... O Léo já tinha acabado de ir pros Estados Unidos quando eu entrei. Ah, tá. Então, e o Léo e o Biriba eram as lendas. Tá na Pixar, né? Isso, mas na época ele tinha ido pra Blur. Ele era o cara, assim, tipo... Todo mundo falava, pô, porque o Léo foi pros Estados Unidos, Léo é foda. E se eu tenho uma noção, essa galera toda se conhecia. O pessoal da Consequência, que fez o clipe do Frejá. Toda essa galera se conhecia, sabe? Então, era muito pequeno, acho que, o mercado naquela época. O pessoal falava do Biriba pra cacete. Assim, ah, porra, Biriba tá foda, foi pros Estados Unidos, tá fazendo umas paradas iradas e tal. Foi aí que eu ouvi falar do Biriba pela primeira vez, né? E o Leandro, esqueci de falar, pô, tô pulando etapas aqui. Leandro, o mestre, cara, porra, meu amigo é de faculdade. O Leandro estudou junto comigo na PUC. A gente fez aula de 3D Max juntos na PUC, que a gente não sabia fazer. Eu não sabia fazer nada e o Leandro fazia as coisas mais incríveis. Ele fazia computador quebrado funcionar. Se quiser, dá um nerdcast inteiro só do Leandro. Só das histórias do Leandro. Só de suporte? Não, cara, Leandro é sinistro, Biriba. É um mestre, cara. Não dá ouvido, não. Isso é não, história, isso é história. Não é, cara, não é. Pô, Leandro, não... tem uma torradeira lá em casa que tá quebrada. Manda foto pra mim por e-mail que eu resolvo. Leandro é sinistro. Depois eu conto a história dele com o Dalai Lama. Olha, caraca. É, Leandro é sinistro. Ele não fala porque ele fica todo humilde, cara. Não é, cara. Aí, só resumindo, aí eu fiz um curta depois, quando eu já tava na Globo, conheci essa galera e tal, e eu, porra, eu vi que o negócio era fazer curta, sabe? Todo mundo, porra, falava de curta e, porra, ganhou, o pessoal que tinha ganho o prêmio da Animamundi ganhou curta. Então, quando eu me formei na PUC, acabou meu estágio na Globo, eu tinha um puta chefe na Globo, o Delfim Fujiwara, me levou pra um outro departamento, que é o departamento de arte do jornalismo da TV Globo, onde eu trabalhei com mais uma galera foda, uma galera top. Inclusive, um abraço pro Azaghal, eu era o garotinho que fazia charge do Chico Caruso. Não! As animadas? As animadas. Mas daqui a pouco a gente volta. Não era eu sozinho, tinha uma equipe com uma galera foda, uma galera mega talentosa, que, de verdade, o pessoal... Pô, cara, o pessoal tira leite de pedra, sabe? O pessoal faz as coisas em tempo recorde lá. Uma galera muito boa, um abraço pra todo mundo da equipe da arte, tá ouvindo? Eu sei que tem a galera que escuta, tipo o Sherminator, o amigo do Irado, o Sherminator, é um dos caras que trabalhou depois na Charge com a gente. Olha aí. Tá lá ainda, firme e forte. Ricardo, um abraço. Aí, porra, eu peguei a minha galera da faculdade, que já tinha feito curso 3D Max comigo, Carlos Eduardo e o Leandro, que tá aqui presente, me chamaram pra fazer um curta que a gente tinha ideia na época que a gente tava na faculdade, que era o Quack, e a gente fez esse curta, quem quiser ver tá na internet também, foi parar na internet, não foi nem a gente, botaram, a gente mandou pro Animamundi, depois foi parar na internet, virou pô, no início do YouTube Brasil, foi trend topping, foi 2 milhões e meio de views em uma semana, lembra? Lembro, claro. Foi a primeira página, e não foi nem a gente que botou, cara, outro cara que... Não, eu lembro, e depois a gente não queria tirar porque tinha tanto view, né? Tanto view, te deixou estar lá até hoje, cara, fica, pô. Maravilha. Pois é, então, o Quack rodou Animamundi, entrou no melhor da Animamundi, rodou em vários festivais no mundo, representando o Brasil. Aí foi uma puta experiência, sabe? Porque eu tava na Globo trabalhando altas horas por dia, com uma galera, porra, também foda. Depois, ao mesmo tempo que eu tava na Globo, minha esposa veio morar nos Estados Unidos e, na época, ela era só namorada. E eu acabei ficando com mais tempo livre e fui trabalhar na Multirio ao mesmo tempo, empresa municipal do Rio de Janeiro. Que é uma outra galera foda, que só faz filme foda. Aprendi pra cacete lá com eles. Conheci uma galera top, que hoje em dia tá aí no Canadá, na Sony ou na Disney, aí em Burbank, uma galera muito boa. Curta pra mim sempre foi importante. Então, quando eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, na Academy of Art University, caraca, em São Francisco. Voltamos. Eu sabia que eu tinha que fazer um curta foda, sabe? E, porra, porque curta sempre foi importante, sabe? Contar a história, sabe? E eu entrei na faculdade e vi que todo mundo tinha que fazer curta, mas nego tava mais preocupado com a fita demo. Então, fazia só umas cenas de animação, pô, que, tipo, ah, tem que ter um walk cycle, tem que ter um diálogo, sabe? São coisas que você faz pra treinar, que é legal, sabe? Que é importante, óbvio. Não acho que, pô, vai te botar no meio da multidão, sabe? Você vai ser mais um na multidão. Enquanto se você faz um curta, eu acho que você se destaca como, pô, fazendo algo seu, sabe? Uhum. Que conta uma história, que fala muito mais sobre você, sobre a sua personalidade. Então, pô, eu sabia que eu queria fazer um curta foda, sabe? E na época, uma escola francesa tava começando a aparecer demais de animação, chamada Gobelin, que até hoje é uma das melhores escolas do mundo, se não é a melhor de animação. Os caras são outro nível, são ninja. Eles estavam começando a fazer trabalhos em grupos. Eles tinham acabado de lançar um curta chamado Burning Safari, que tinha sido feito por 4 animadores animadores. Porra, eu fiquei maluco, sabe? Falei, caraca, os caras são estudantes, estão fazendo um negócio nesse nível, sabe? Uhum. Eu mostrei pros amigos meus da faculdade, que estavam fazendo mestrado comigo, e os caras, eu falei, olha só, olha isso aqui. Aí o cara falou, pô, mas eles são estudantes? Eu falei, é, são quatro. Aí a gente falou, a gente tem que trabalhar em grupo. Aí juntou com mais dois amigos meus, o Xiaofu Zeng e a Lisa Allen, e a gente trabalhou feito maluco por 18 meses nesse curta chamado Dragon Boy, que foi a nossa tese de mestrado, e deu muita sorte, ganhou o prêmio da academia de estudante. Eu tinha uma chance e deu certo, sabe? Animal. E vi como uma bênção, porque como estudante, não era mais estudante, já tinha me formado, mas como imigrante nos Estados Unidos, eu tinha um período curto no visto, sabe? Uhum. Ganhar o prêmio ajuda muito, porque dá green card na hora, sabe? É, então, é engraçado como a gente tem muita formação em comum, né? Formar em desenho industrial, porque na época que a gente se formou no Brasil, não tinha especializado de desenho. Não tinha essas coisas. Então, a gente ia fazer o que era mais próximo possível do que a gente queria fazer da vida. Uhum. Exatamente. Uhum. É. Eu também fiz faculdade de programação visual, porque foi o mais próximo de animação que eu consegui encontrar lá no Rio. Aí fiz a Escola de Belas Artes da UFRJ. É, então eu fiz a FAAP, programação visual também, dentro de desenho industrial. Eu também, só que eu não sei mais desenhar nada. E eu sou um... Eu sempre fui um designer medíocre. O Leandro não tá falando, mas eu vou falar aqui. Não, eu tô aqui de ouvinte, eu tô aqui não, só aprendendo. Tá nada, porque tá ouvindo Nerdcast com prioridade, né? O Leandro não tá falando, mas ele fez comunicação visual também. E depois ele ia fazer PP, ele ia fazer projeto de produto. Eu fiz um ano e meio ainda de PP. E eu falei, você tá maluco, você é um dos melhores animadores que eu conheço, cara. O Leandro era animal. O Leandro animava pra cacete já. E eu convenci ele a largar PP. Ele foi fazer a pós, deixa eu falar sobre isso, a gente fez a pós, primeira pós de animação da PUC, nem sei se não existe isso, mas a gente fez e nosso professor era o Biriba. Exatamente, eu tava até falando com o Biriba e com o Alexandre, hoje eu sou animador graças ao Bernardo e ao Biriba. Olha aí. Meus dois mestres. É um mundo muito pequeno, né, é impressionante. Principalmente assim, porque o pessoal acha que o mundo de animação é pequeno no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também é a mesma coisa, sabe? Você tá a um grau de distância de qualquer animador que você possa imaginar. É verdade, e eu já gostava muito de animação e eu fazia minhas animações por minha conta mesmo, por diversão. Eu era muito cabeça pequena, eu não sabia que animador podia ser uma profissão, ainda mais morando no Brasil, então eu nunca nem tentei, entendeu? Uhum. Cara, acho que nenhum de nós sabia, né, cara? Acho que todo mundo, assim, sempre foi aquela dúvida, né? Pô, mas será que eu vou ter como me sustentar fazendo isso, né? Exatamente. O Bernardo foi quem abriu minha cabeça e me puxou pra dentro. Marcela, me conta um pouco como é que é o dia a dia e a pressão, prazos, etc., de um concept artist de games. Quando eu trabalhei na Samsung, era um outro tipo de pressão. Pressão coreana. A pressão coreana é sinistra. Eu cheguei na Samsung no meio do Galaxy 11, que foi um jogo que demorou, assim, 8 meses pra ficar pronto e ficou 3 meses no ar e saiu porque ele tinha licença de um monte de jogador de futebol que vencia depois da Copa. Sério? Caraca! Então a gente fez um jogo, ficou muito legal, era um Infinite Runner, super bonitinho, só que teve que sair do ar, porque o último level que a gente lançou saiu uma semana antes do jogo sair do ar. Não acredito. Cara, isso acontece direto na indústria, cara. Isso é muito triste. Cara, não sei se eu posso falar das outras empresas. Tu pode contar o que você quiser, é contigo. Tem um caso de uma desenvolvedora de jogos muito famosa, que trabalhava pra uma casa de animação muito famosa, e eles resolveram fazer um jogo de... Muito de famoso. Muito famoso. De miniaturas que ganham vida, e essas miniaturas interagem, miniaturas de personagens de filmes deles, e elas interagem num universo todo virtual. É, não sei se já deu pra pegar qual foi. É uma infinidade de coisas. Isso! Isso, uma infinidade de coisas. Infinidade! É um infinito de coisas. Eu tenho vários amigos que vieram pra Sledgehammer, que trabalharam lá. É muito triste, eles desenvolveram várias coisas, assim, que estavam planejados pra sair, estavam trabalhando e cancelaram o projeto, sério. Mas era por causa de licença? Não por causa de licença, mas porque as vendas não estavam... Tô chutando, tá? Ou as vendas não corresponderam à expectativa, ou eles tinham outros planos pra franquia deles. Mas conta mais da dia a dia impressão. Então, foi legal porque, assim, quando eu cheguei no meio do desenvolvimento do jogo, e assim, foi no time da Samsung, da Black River, eu fui a última a chegar, quando, na verdade, o Concept Arts, ele trabalha no começo, né? Exato. Eu fui fazer o os renders finais, os retratos 2D. Eu não, acabei não trabalhando com concept tanto no Galaxy 11, mas aí apareceu a oportunidade de fazer um jogo completamente novo, uma IP nova. Nesse caso, pra mim, foi muito maneiro, foi uma experiência muito legal, porque como eu era a única concept artist por um ano e meio, então eu botei a minha identidade visual no jogo. Irado. Foi muito legal poder, junto com o diretor de arte, que meu melhor diretor de arte que eu tive na vida, o Jesse Sosa, ele é irado, meu amigaço. Ele super me ajudou, foi um mentorzão, assim. E ele me encorajou a, sabe, criar um monte de coisa. A gente fazia uns brainstorms gigantes com todo mundo, com todo time. Todo mundo sentava pra desenhar monstro, porque o jogo ia ser sobre monstro. E aí eu pegava todas aquelas ideias e criava em cima. Então, essa pressão foi diferente, porque no caso da Samsung, a gente não tinha uma pressão de grana, porque a gente não tinha um budget. Não tinha budget? Era assim, faz aí, tem dinheiro infinito, é isso? Faz aí, tem dinheiro de incentivo. Olha só. Porque era um instituto de P&D. O que, que é isso? Pesquisa e desenvolvimento. Ah, tá, enfim. Fazia parte, eu entendi, era outra vibe. É por isso que a gente ficava em Manaus. Por isso que eu tive que me mudar pra Manaus e todo o estúdio foi aberto em Manaus. Uhum. Porque a gente tinha a obrigação de ficar na Zona Franca. Tá, pesquisa e desenvolvimento. Eu entendi. Isso foi no Brasil, cara. Que maneiro. Foi no Brasil, né? Que irado, não sabia que tinha isso no Brasil. Acho que eles continuam desenvolvendo jogos lá, né? Ainda tá rolando o estúdio lá. Mas agora eles já estão num outro esquema, onde eles monetizam, onde eles já têm... Já é um pouco diferente. Mas no primeiro jogo que a gente lançou, então a gente conseguiu... Foi muito maneiro trabalhar com essas ferramentas diferentes, trabalhar com VR, trabalhar com óculos, com o Gear VR. Foi maneiríssimo, porque tinha toda essa... E eu fiz um monte de coisa. Eu fiz o concept, fiz as ilustrações, eu ajudei meus amigos a fazer textura dos monstros, sabe? Divertido demais. Mas era uma pressão, a gente fez muita hora extra. O que é comum a todos os artistas animadores. Tinha muita coisa pra fazer, tinha muito asset pra fazer. O que é exatamente um asset quando você tá num projeto desse? Por exemplo, um prop, um item que você vai colocar é um asset. Porque, na verdade, você pode chamar de qualquer coisa de asset num jogo. Uhum. Depende mais de como que o time vai chamar, de como que vão ser as nomenclaturas internas, assim. E como é que vem o briefing disso tudo? Ele vem do diretor de arte e ele fala assim, olha, eu preciso que você faça 30 personagens e eles são assim, assado e tal. Esse briefing vem por escrito e você tem total liberdade. Como é que funciona exatamente? Ele já fala o que ele quer do estilo, o que ele espera que o personagem tenha? Como é que funciona? Então, pra fechar o look and feel do jogo, a gente sentou junto, eu e o diretor de arte, e a gente definiu. Mas isso foi baseado no que o jogo ia ser. Então, primeiro o jogo tem que ter um escopo inicial pra gente poder... Então, era um jogo de tirar foto de monstro pra você colecionar essas fotos e ter um score com essas fotos. Uhum. O core loop tem que estar definido pra gente poder entender o que vai ser mostrado no jogo e criar o look and feel do jogo. Uhum. Pra fazer mais pra frente os personagens e tal. Aí a gente sentava junto com os game designers, que, por exemplo, pra criar cada monstro, a gente dependia do que aquele level específico ia precisar que o jogador fizesse. Certo. Então, a gente fazia o monstro de acordo. Então, por exemplo, a gente tinha um monstro que ele precisava ter um movimento mais errático e ele precisava pular pro canto. Ah, sim, isso que eu ia perguntar, porque a forma como ele se apresenta no jogo, uma coisa que o level designer, o game designer definiu, vai influenciar como você vai ter que criar a forma daquilo, né? Exatamente. E é um negócio que você tem que fazer em brainstorm, você tem que fazer junto com o resto da galera. E vai ter que ter o animador lá dentro junto, e vai ter que ter o programador lá dentro junto pra conversar e falar, isso aí é feasible? Não, não é. Então, meu, gente, vocês estão viajando, não dá pra fazer isso. Uhum. Olha o rig que eu vou ter que fazer nesse bicho. Olha a quantidade de bone que eu vou ter que colocar nessa cobra dos infernos. Não, não faz isso, pelo amor de Deus, você tá maluco. Aí a gente mudava a escolha, entendeu? Ah, você tá querendo dizer que a sua arte podia exigir algo do programador e do animador e do modelador e tal, que ele fala assim, cara, isso não é factível porque vai dar um trabalho além do que a gente tem de recurso pra fazer isso funcionar, é isso? Né? Porque, por exemplo, num caso de um jogo mobile, que é em Unity, você tem uma contagem de polígono. Uhum. Então o jogo fica pesado. Uhum. Se você coloca muito polígono, polígono naquele modelo, você ferra com todo mundo. Mas acontece dos modeladores e animadores às vezes pegar um concept seu e falar assim, ok, eu vou dar uma simplificada nisso aqui porque tá foda. E aí o cara vai e muda quase completamente? Direto. Mas tanto o modelador, mas normalmente rola um papo, assim, falar, ó, vou ter que tirar isso aqui, não se importa se você quiser me dar uma outra solução. Mas dependendo de quanto tá a pressa, de quanto tá o prazo, o cara fala, ó. É tipo assim, esse não vai ser mais o monstro dos 1000 olhos, tá? Ele vai ter só 30 olhos. 8 pernas? Não dá pra ser 6? É, exato. Começa a negociar o número de pernas. É, mas é bem por aí, porque teve uma personagem que foi a Glitter Bell, que ela era uma cobrinha. E ela era pra ter, no começo, o primeiro design dela, ela tinha umas asinhas tipo de borboleta, e ela tinha um rabo que também saía pelo chão e ficava mexendo pra enganar o jogador. E esse rabinho, ele tinha um monte de bone e ele... Tinha o quê? Ocupava... Ele tinha um monte de ossos, de bones. Ah, tá, de ossinhos. Controle. É, de controle. De... E aí, o cara ficaram malucos. Não, tu tá pesando demais. Ah, mas você diz o quê? De articulações, esse tipo de coisa? Porque é uma cobra, então ela precisa, pro animador poder fazer essa animação fluida, eles vão saber explicar muito melhor do que eu, precisa ter os controles, né? Sim. Quanto mais, mais fluida sai. E senão fica feio. Então vale mais a pena não colocar. Então você sacrifica. Olha aí. E outras coisas também. Se você faz um jogo, por exemplo, um jogo, um MMO, que é gigante, e você vai fazer um personagem que vai colocar trocentas armaduras. Por que que você acha, por exemplo, que a Shepard mulher no Mass Effect, ela tem todos os cabelos dela são curtos? É pra evitar colisão com a armadura, porque ela vai levantar o braço e não... Ah, isso a gente vê demais, é. Ainda mais em um personagem que você pode customizar, é muito difícil você prever tudo que vai acontecer na animação ali, né? Muito, cara. É, então essas coisas o concept também tem que levar em consideração. Não adianta você sair que deu um louco. É legal criar, óbvio, mas você tem que ter essas coisas em mente, porque você tem que fazer um design funcional para aquilo que vai realmente chegar no jogo, senão no final das contas vai chegar algo que você não criou, foi totalmente alterado pro que funciona. Exato. Mas eu acho que o mais legal de tudo é você, no final, como jogador, você, tipo assim, tem a experiência de jogar o videogame e a última coisa que passa pela sua cabeça é que o projeto teve todas essas restrições, né? Sim. É verdade. É. Sim, tem que parecer natural pro jogador, né? Exatamente. E se por acaso você jogando percebe essas limitações, é porque o projeto foi mal feito, né? Uhum. Ah, se bem, cara, que a gente, como desenvolvedor, a gente percebe mesmo assim, né? Mesmo que tenha sido bem feito, a gente sabe... Ah, mas aí você tá do outro lado da cortina, você sabe tudo. Não, mas é muito legal, né? Porque, cara, não importa o tamanho do estúdio, pequeno, médio ou grande, você sempre vai ter limitações, sempre vai ter... Se não é dinheiro, é tempo. Se não é tempo, é dinheiro, é técnica. E, assim, é um quebra-cabeça gigante, né? Que você tá sempre mexendo as peças e ter certeza que vai tudo funcionar. Não, tudo, até número de joints, não só em questão de animação, mas no peso do jogo, porque se você tá jogando online no caso, vai falar, isso aqui tá pesando muito, tá puxando muito da banda, não, vamos ter que tirar isso do jogo, sabe? Uh-huh. Várias coisas a gente teve que simplificar em multiplayer, eu tenho um limite máximo de joints, antes que comece a ficar muito pesado, e aí o server vai ficar todo lento, sabe? Então eles tem tanta, cara, tanta complicação. Quando você falou, Alexandre, no início, que desenvolvimento de jogo pode ser de qualquer área, é a mais pura verdade, cara. Eu nunca trabalhei em filme, já trabalhei em televisão, já trabalhei em várias mídias diferentes. Nunca, cara, nunca trabalhei numa mídia que usasse tantas pessoas com expertise diferente, sabe? Uh-huh. É muito collaborative, sabe? É um ambiente de colaboração incrível, sabe? Muito maneiro. You ride into the jaws of the apocalypse. Leandro, você que teve experiência em multiplayers, como o Smite, o Paladins e tal. Uhum. O Bernardo também vai poder falar disso, justamente. E, obviamente, o Biriba também vai ter uma excelente input pra isso, porque eu quero falar justamente da diferença entre uma animação que entra num cinematic, numa cutscene e tal, que a gente tá parado vendo, e que é uma animação que é como qualquer animação que você pode ver na TV, no cinema, etc. Renderizado. Exato. Na época que eu comecei a jogar, né, na nossa época lá, antigona, você via uma diferença completa de animação cinematic pra animação feita dentro do jogo, in-game, né? Hoje em dia é tudo in-game engine e justamente pra manter a unidade das coisas. Porque antigamente era muito mais bem feito os cinematics, né? Não, cara, se você olha o cinematic, sim, em certo ponto, mas eu posso estar maluco, mas eu acho que a Blizzard ainda trabalha com outros modelos pro cinematics, né? Não, Biril? Não, mas então, mas é que eu quero dizer o seguinte, antigamente as cinematics eram todas renderizadas, eram vídeos. Sim, sim. Ou a atores. É, ou atores e tal. Mas no final, o arquivo final era um vídeo. Sim, não sim. Era, ele não tava processando in-game, é, que nem hoje em dia, né? É, era um QuickTime, um AVI que tá dentro do executável. É. Uhum. Quando você anima pra uma cutscene, que é um filme que você vai assistir, e o cara não vai fazer nada além de, sei lá, botar a câmera um pouquinho pro lado ou pro outro. É muito diferente de quando você tá animando personagem que está sob comando do jogador, onde você não tem como prever o que vai acontecer, quando vai acontecer, quando é que vai acertar o hitbox, quando tem que morrer, quando... Como é que é a diferença disso? É totalmente diferente, né, cara? Porque, assim, a infraestrutura de um departamento de... que faz esse tipo que chama de pré-renderados, né, os cinematics, praticamente a estrutura de um estúdio de animação, né? Uma Sim. Pixar, uma DreamWorks. Então, você... é uma estrutura muito mais linear, você tem controle de como que o seu telespectador vai estar vendo o ângulo da câmera, a maneira que ele vai estar vendo, quanto tempo que ele vai passar em cada animação. Quando você a câmera tá contando a história, né? Exatamente, né? Uhum. E até pra animações, tipo assim, cutscenes que são in-games, que você, de uma certa maneira, você tá fazendo também... Também depende, né? Porque quando você fala de in-game, você também tem in-game que é custom, né? Uhum. Ele tá rodando dentro da engine do jogo, mas a animação foi feita como se ela tivesse sido feita pra pré-renderado. É, então você tem total controle de como que o jogador vai estar vendo aquela animação, né? Isso, mas então, nem sempre esse rig é tão... mais do que o rig, o skin, nem sempre ele é tão fluido, digamos, poderoso quanto um de uma produtora que estaria fazendo um cinematic, sabe? No caso do Call of Duty, a gente tem os dois. A gente tem o cutscene e a gente tem o in-game cinematic, sabe? E a diferença é muito grande, sabe? Uhum. Um parece filme e o outro você vê que ainda é o jogo, mas tá bonitinho ali, você não controla, você tá só assistindo, sabe? Uhum. É, no caso do World of Warcraft, a gente também tem os dois, né? Tem os que a gente chama de pré-renderados, que, assim, o último que a gente fez que saiu foi o Battle for Azeroth, que não sei se vocês chegaram a ver, que é aquele... tem praticamente a Sylvanas e o Sarfang, que são, you know, like, de um lado, e tem o Anduin e o Gen do outro lado do Alliance. Uhum. Então esse seria o caso de um cinematic pre-render. Mas a gente tem os outros cinematic que rodam dentro do jogo. Eu, particularmente, não acho um pior ou melhor. São diferentes, tá entendendo? Não, porque um tá usando a engine do jogo. Tem uma limitação técnica mesmo. É. Mas o que eu acho mais legal, assim, o time usa essas limitações e tira vantagem delas. Então, assim, tem muito mais storytelling, sabe? Você tem muito mais desenvolvimento de personagem dentro dos cutscenes que são feitos in-game, né? É bem interessante você saber usar as vantagens e desvantagens de cada técnica, né? E tirar proveito disso. Uhum. Agora, essas duas formas são cinemática. Você também tem as animações do jogo, né? Que são os ataques, as habilidades, pula, corre. Isso. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo clássico aqui. O pulo. O pulo tem que ser imediato. Você aperta o botão, o seu personagem tem que pular. Isso vai de encontro com uma verdade física que qualquer pulo precisa de um impulso. A pessoa precisa tomar impulso. É a chamada antecipação. Exatamente isso que eu ia falar. Para qualquer ataque, por exemplo, se você tem uma arma pesada, um martelo de guerra pesado, você tem que puxar ele pra trás, sentir o peso do martelo, pra você voltar com ele com força. Só que em jogo, a resposta tem que ser imediata, né? Exato. Então, pra você botar a ideia de antecipação no cérebro do jogador, é um desafio incrível, né? Que você tá... Cada frame tem que ser muito bem pensado, né? Normalmente, você vai ignorar isso. É o preço de você dar controle total e imediato pro jogador. Ou seja, o pulo, ele vai pular sem tomar impulso. Ele vai simplesmente decolar do chão, como acontece em tudo que é jogo, né? Porque se você pulasse, se você ainda levasse um segundo pra tomar impulso e depois pular, você ia conseguir basicamente... É, cara, aquela coisa, né? Gameplay primeiro, né? Gameplay primeiro, exatamente, né? Eu tava vendo isso, cara, eu vi um cara da Riot, pessoal do League of Legends, explicando como é que eles fazem, bem bacana até. Eles botam antecipação depois, eles meio que dão uma roubada, sabe? É isso mesmo. Pois é, eu achei muito bacana, cara. Eu vi o cara fazendo um painel desse na GDC, muito maneiro. Como assim, antecipação depois? Pois é, ele chega, digamos que você tem, sei lá, 40 frames pra fazer uma ação. Aí ele, como você falou, aliás, genial você ter falado isso, a ação acontece direto, né? Você não quer esperar, você quer apertar o botão, você quer que ele dê o soco direto. Isso. Mas então você vai dar o soco direto, sei lá, nos primeiros, sei lá, 20 frames, e depois você vai retornar nos 20 frames que sobraram, você vai usar pra dar o peso do braço voltando pra posição de repouso. Yeah. E aí você vai falar, olha como o braço é pesado, sabe? Legal. Você vai tentar usar ali, né? Quando o cara tá fazendo uma ação, uma atrás da outra, que é repetitiva, isso acaba... gerando antecipação pro próximo movimento. Olha que interessante. Um liga no outro. Porque um jogo que eu acho incrível, justamente em encaixar a fluidez da animação, é a série do Batman Arkham. Pra mim, foi a que mais... Foi o maior expoente, foi o primeiro, eu acho, jogo que conseguiu fazer com que as lutas parecessem que todas as animações dos golpes e defesas, etc., eles são tão bem intercalados que você não percebe que você tá mudando de um pra outro. Você realmente sente uma fluidez. Eles encaixam, né? Eles encaixam no outro, né? E você atribuiria isso justamente a esse macete de você criar a antecipação depois do movimento? É um pouco disso, mas no caso deles e da Ubisoft recentemente também, com desde o... Não só do Assassin's Creed, mas eles fizeram também o The Division também. Uhum. Tem umas movimentos que encaixam muito bem um no outro. É a engine deles, cara. A engine deles faz a transição de uma animação pra outra. Ele faz o blend muito foda. É muito bom, cara. Se você pegar um Street Fighter antigo, você der o soco fraco, você vai ver o movimento começando, terminando e não intercala com o outro. Porque tô falando de Street Fighter mais antigo, 2D mesmo, etc. Porque, óbvio, né, o cara tem uns sprites lá, as animações pré-feitas e tal. Agora, esses jogos mais modernos, que você consegue encaixar um movimento no outro sem perceber a diferença de animação pro outro, é uma coisa incrível. E aí que eu pergunto, por exemplo, no Call of Duty mesmo, você tem um monte de tipos de quedas de morte, por exemplo. Você atira no soldado, no jogador inimigo, você não sabe aonde ele vai estar, se ele vai estar em cima de um treco, se ele vai estar embaixo, se ele vai estar abaixado, se ele vai estar pulando, se ele vai estar não sei o quê, onde é que ele vai tomar o tiro, em qual hitbox, no braço, na perna, no, na cabeça e tal, não sei o quê. Como que se faz isso? Cara, eu vou te falar, se chama-se animação e tem um cara fazendo uma animação pra cada porrada que ele tá tomando em cada lugar. Uma animação diferente. É, chama-se trabalho duro. Hora extra, tchau família. Força bruta, né? Tem vários nomes, é. Mas de qualquer forma, também existe uma fluidez. Tipo assim, ele não pode começar... A morte, a animação da queda, ele tem que começar a animação da queda onde o personagem dele estiver antes. Por exemplo, vamos dizer que o cara tem um movimento de morte que ele simplesmente cai pra trás, beleza? É o ragdoll. Ragdoll, pois é, isso que eu queria falar. Eu chamo de momento Hans Gruber. Quando ele tá caindo. É, o que a Marcela chamou a atenção desse ragdoll, que é o boneco de pano, é quando você simplesmente não tem mais animação na morte, você desliga totalmente o boneco, né? É física, né? Tem simulação de física. É simulação de física, mas normalmente não obedece muito à física do mundo real, né? Fica uma parada bizarra. É um braço de silicone, né? Quer ver um exemplo disso? Vai jogar Skyrim. Skyrim, é, exato. Você morre, vira um boneco de pano e ele cai de braço aberto, perna aberta, não sei o que, despacar, é bizarro. Um saco de batata. É. Exatamente. A animação da morte é diferente. Você tá dizendo que você tem uma animação de fato de cada bicho. Só que vão dizer que a animação da morte do cara começa com ele de um jeito, só que o personagem tá mirando com a arma, ele tá de outro jeito. Existe uma transição que não é animada entre o rig do jeito que o jogador tá controlando até o frame 1 da animação, né? Existe, mas no caso do Call of Duty especificamente, a gente tem uma vantagem, e que acaba em vários momentos sendo uma desvantagem, mas nesse caso é uma vantagem, é o fato que nós só temos um rig, na verdade. É o soldado, sabe? Se você reparar bem, assim, toda a proporção. Tirando uma... Se você tá jogando a campanha, uma missão ou outra vai ter uma criança ou vai ter uma mulher. Mas geralmente o soldado, o homem, eles têm a mesma estrutura, sabe? A mesma altura. E muda só as caras, mas o corpo é mais ou menos o mesmo. Então a animação é sempre a mesma. Então nesse caso é uma animação já saindo... Ó, ele tá levando um tiro no ombro esquerdo, saindo dessa posição X, saindo dessa posição B. O que ele vai intercalar é o tipo de arma que ele tá usando, segurando com a mão direita. Se é uma pistola, se é uma faca, se é um rifle, se é uma bazuca. Esses são diferentes, e aí sim, cada arma que entra nessa categoria usa esse mesmo tipo de animação, sabe? Mas são centenas e centenas de animações. E pra cada tipo de golpe ele usa uma, sabe? E agora você falou uma coisa, ainda tem as animações dos braços só pra primeira pessoa, não tem isso? Braço e arma, sim, que são separadas das animações de terceira pessoa. São separadas. Isso que eu ia perguntar, o você em primeira pessoa, não existe um boneco ali? Existe um semi-boneco. Existe um semi-boneco? Um boneco sem pernas, sem cabeça. O olho no meio do peito. Ele é basicamente os braços, é. Ele é basicamente os braços. Cara, acho que e o olho... É, o olho seria na altura do pescoço. Ah, é? É verdade. Caraca! O olho não é em cima, é. É, porque senão a arma ficaria muito embaixo, você não veria na tela direito, é isso, né? É. Depois dessa conversa, o pessoal vai chegar à conclusão que é um trabalho animal, fazer um videogame, né, cara? Você precisa ter um boneco inteiro ali porque você não quer gastar recurso de processamento do console pra uma coisa que você não tá vendo, né? Exato. E você não quer que ele olhe pra baixo e veja o pé dele, sabe? Então, mas aí que eu vou te perguntar. Eu tenho umas coisinhas que eu separo um jogo que é, ó, esse cara teve trabalho, parabéns pra ele, pro cara que não. Ou então, às vezes, o cara não tem grana. Tudo bem, isso é perdoável. Mas, por exemplo, quando você olha pra baixo e você, num jogo de primeira pessoa e você não vê as suas pernas, eu acho imperdoável hoje em dia. Você tem que ver as suas pernas. Animador tem família, gente. E olha só, eu não lembro se era nos Battlefield, a partir do Battlefield 3, ou se era, puta, agora não lembro qual jogo, que você olhava pra baixo e você via os seus ombros. Ou seja, tinha um boneco de fato ali, né? Era o 4, eu acho, não foi o Battlefield 4? Por que às vezes não tem? É simplesmente porque os caras, a gente não quer gastar recurso com animal, o personagem que é você? Não, cara, é mais uma questão de pipeline. No caso do Call of Duty, é uma franquia mega lucrativa pra Activision, assim, é o jogo mais vendido, o Call of Duty World War 2, só como exemplo, foi o jogo mais vendido do ano, em um mês. Em um mês, em três dias, ele já tinha feito $500 milhões, sabe? Menos de um mês, ele já tinha sido o jogo mais vendido de 2017 e até o final do ano já tinha passado isso de sobra. É muita grana. Então, eles não podem perder tempo, eles já têm que começar a produzir o próximo jogo, sabe? E é uma questão de logística. Um navio muito grande, quando já tá navegando, virar a direção é muito mais difícil que se fosse um barquinho, sabe? Entendi. Ele tem que fazer uma curva lá na frente, então demora tempo pra isso. Ah, eu tô sendo sincero, eu não lembro. Então no Call of Duty, quando você olha pra baixo, você não vê perna, é isso? Não vê perna. Imperdoável. Eu vou botar aqui na caixinha de sugestão. Por favor! Jovem Nerd falou, tem que ter as pernas. Sabe que o pessoal lá, eles adoram você, né? Sério? Acabou. Sério. Você tá falando sério ou você tá sendo sarcástico? Não, eu tô sendo sincero. Um produtor que veio até na BGS e tal, que, pô, ele sempre manda as coisas que vocês postam do jogo no site. Eu sempre mando pra ele. E você, na E3 do ano passado, você foi a primeira pessoa a jogar o jogo em primeira mão, que comentou o áudio e falou que o áudio era foda pra cacete. É verdade, olha aí. Ninguém se tocou disso. E o áudio foi a parada que mais ganhou prêmio, cara. O time do áudio ganhou até um VES. É incrível. Mês passado. Galera de som feliz, né? Eu falei pra galera de som, eu falei pros meus amigos, do pessoal do som, cara. O galera falou, sério, ele falou isso? Eu falei, falou, cara. A única coisa que ele falou foi, pô, o som tá animal. ele falou, porra, o som tá animal. Bom, é porque eu não sei se é porque eu tenho experiência em sonorizar, né, de RPG, essas coisas, então eu tenho muita, eu me ligo muito no som, né, então é bem legal. Ah, que bom saber disso, é animal. Manda um abraço pra eles e manda o pessoal botar a perna. vou botar lá na cara. Mas a galera de som são aqueles heróis invisíveis, né, você só se dá conta quando é ruim reclama, e aí você reclama, né? You ride into the jaws of the apocalypse. Eu tô brincando aqui, eu não acho que isso vá estragar o jogo, óbvio. Porque você não fica olhando pra baixo da hora. Você tá olhando pra frente. Então é um recurso que é quase um luxo, entendeu? Que às vezes você não pode se dar esse luxo. Então eu compreendo. Mas tem uma outra pinimba minha. E agora em terceira pessoa. Eu boto os jogos ou de um lado ou de outro. Personagens que ao subir escada realmente pisam nos degraus ou não. Mas isso já não tem mais. Eu acho que eu... Tem personagem que anda reto subindo a escada. Ah, tá, cara. Imperdoável! Não pode. Então, é luxo também? É luxo isso, fazer o cara subir a escada? Porque você tem que... Não. Você tem que mapear a escada e você tem que mapear a animação na escada, né? É por aí. Se você quiser uma parada bem feita... Cara, eu não vou falar que é impossível, porque, tipo, tem casos tipo Uncharted que, pô, é maneiríssima a animação, sabe? Isso, é inacreditável. Mas é um outro tipo de engine também. Num caso desse, por exemplo, que vocês têm essa limitação de engine, sei lá, adaptar o environment, o cenário, pra bater nos passos que o cara já tem animado, por exemplo? Então, assim, você tenta fazer a escada, todas as escadas do mesmo tamanho, essas coisas são padrão. Lógico. Isso vai ser, sabe? Eu acho que o Alexandre tá falando é a parada de encaixar perfeita a mão na escada, assim. Isso acontece no single player, sabe? No single player é bem diferente do multiplayer, que você tem que fazer uma coisa muito genérica, sabe? Até porque é uma animação só, não importa se o cara tá sem luva, com luva, sabe? Se é roupa de inverno, se o cara tá de roupa de deserto, ele vai fazer a mesma coisa, sabe? Então, mas Alexandre, você acha que isso aí é uma coisa que, tipo, assim, te distrai da experiência? Um pouco. No multiplayer, tipo um Call of Duty? Não, multiplayer, não. Claro que não. Não vai prestar muita atenção nisso. Mas olha só, é porque eu quero dizer o seguinte. Quando eu comecei a ver jogos em que os personagens pisavam nos degraus, até mudavam a velocidade do movimento, porque tava subindo, descendo de escada e tal. Sei lá, acho que Uncharted, os jogos da Naughty Dog fazem isso, né? O The Last of Us e tal. Isso pra mim foi um detalhe que eu percebi como tão imersivo, assim, caralho, o cara tá subindo a escada, maluco, que foda. Que aí eu aprendi a perceber isso como algo incrível, e aí quando eu não vejo, já me chama a atenção, entendeu? A minha percepção chama a atenção. Ah, o cara não tá ignorando a escada aí, pra ele é uma rampa isso, entendeu? Né? Mas aí você tem que pensar que rolou um polimento. Ah, eu não vou culpar e nem dizer que o jogo é estragado, assim, só percebo, entendeu? Você não quer que a pessoa perceba algo técnico, né? Mas é que nem o que a galera reclamou, eu lembro quando saiu o Mass Effect Andromeda ano passado, que o povo reclamou pra caramba, tava comparando as animações do Mass Effect com as animações do Uncharted 4. E não cabe, sabe? Tudo bem, mas peraí, você tá falando do Andromeda? Daquela loucura fiasco de animação lá quando eles lançaram? Fiasco de animação, os bugs, não tô defendendo, mas eu defendo o fato de você tá trabalhando com animação que é totalmente em code. Ah, diferente. Do que é um negócio que é totalmente com script, com câmera, com não sei o quê. É muito complicado, né? Porque você tá comparando dois tipos diferentes de jogos. Diferente. Né? Você tá comparando um jogo que você, pô, como player, você vai ter milhares de possibilidades, com um jogo que, assim, você, como player, vai ter duas ou três opções. Então, tipo assim, a animação é praticamente custom, né? Ela foi feita sob medida para aquela situação. E, assim, é complicado, porque a gente tá falando sobre a perspectiva de um desenvolvedor, né? Exatamente. Então, a gente, assim, é claro que para quem tá jogando, o que interessa é a experiência, mas... Eu sempre consegui separar a ideia de, por exemplo, as animações dos personagens de Skyrim, que ficam basicamente parados na sua frente falando, porque é um jogo gigantesco, imenso, e assim, claro, os caras têm recursos finitos, não tem como ser tudo, né? E pra eu comparar com o Uncharted, que é um jogo bem nos trilhos, que é basicamente um filme que você joga, entendeu? É muito diferente. Eu sempre consegui ter essa suspensão de descrença pros dois lados, a não ser quando lançou o Witcher 3, que aí ele faz tudo ao mesmo tempo, que é coisa sacanagem. Não, mas assim, é incrível. É, mas você tem razão nisso. Eu continuo não julgando, porque eu noto a diferença. O Witcher 3 é uma coisa fora da curva, deles terem cinematic, câmera, essas coisas em side quest, que é uma coisa impensável em outros jogos, mas assim, não é que obrigou todo mundo a seguir isso, entendeu? É claro, todo mundo tem recursos finitos pra fazer um jogo. Eu posso estar falando besteira, porque eu não tô no lado técnico da coisa, mas pelo Paladins eu posso dizer que é um jogo que tem que rodar em, tipo, torradeira, sabe? Mais que netbook. É free to play, então tem que ser. Aí, esse lance de reconhecer o terreno, que se o terreno não for plano, você tem que ter um sistema que reconheça onde está o terreno pro pé parar, né? E parar onde o terreno tá. Então, esse sistema de inversão do rig de reconhecimento de terreno pode ficar um pouco pesado para essas máquinas muito simples, né? Você quer dizer, o mais fácil é o personagem ficar em pé como se ele estivesse no plano, mas mesmo que ele esteja numa ladeira, é isso? Isso, porque tudo que você tem é uma caixa, né? Tipo, o personagem é um bloco. Isso. A engine não precisa reconhecer onde tá a tua perna, entendeu? Exato. Isso é uma coisa plenamente estética pra gente ver a arte do personagem. Mas por trás ele não é isso. Por trás, exatamente. O mais legal também são jogos que o pessoal leva isso em consideração, meio que, assim, faz o design do jogo já pensando nisso, né? Quando você também tenta fazer um jogo muito complexo e você não tem recursos, aí fica muito evidente, né? Exatamente. Biriba, você que está na posição de supervisor, você diria que isso é um avanço natural de qualquer animador ou você começa a entrar numa área que você não aprende quando começa a animar, que é gestão de recursos humanos, gestão de tempo, gestão de time, gestão em geral? Assim, não é uma progressão natural, sabe? Tem vários animadores no meu time que eles estão há tanto tempo quanto eu na Blizzard, eles são, assim, super talentosos e eles meio que decidiram continuar animando, então eles têm um outro tipo de contribuição. Agora, realmente, né, depois de que você começa a lidar com essa parte de supervisão, você começa a ter uma perspectiva muito mais ampla do projeto, né? Você começa a aprender a lidar com pessoas diferentes, com temperamentos, você começa a aprender a lidar com prazos. Uhum. Então, assim... O cu fica mais na reta, né? é um pouco mais desafiador. Se é isso que você quer dizer. Mas assim, você tem que entender o seguinte, que eu vejo da seguinte perspectiva, quanto maior o desafio, maior é o prêmio, tá entendendo? Então, tipo assim, pô, quando você termina um projeto que nem esse, que eu fico falando porque, assim, foi o último que a gente fez, então tá bem fresco, que é esse do Battle for Azeroth. Cara, quando você coloca, como você trabalhando como supervisor de animação, bota um cinematics desse na BlizzCon, eu acho assim, cara, não tem coisa mais gratificante, assim, você vê aquela massa, sabe, do seu lado, e você tá incógnito, né, no meio da massa, ninguém sabe nada, e você vê aquela galera, tipo assim, quando o pessoal vê a Sylvanas, quando vê o Anduin, e você vê aquela energia, cara, tipo, e você pensa assim, pô, eu dei uma ajuda, sabe, eu ajudei um pouquinho nesse projeto, pô, é muito gratificante, assim, eu tô assim, super empolgado pra ver quando que a expansão vai sair, pra ver, assim, a reação da galera, ver o pessoal jogando, ver o que que o pessoal vai falar, então, assim, você achar que, é complicado, porque assim, eu nem quero, tipo, tomar crédito, porque, cara, um cinematic como esse, é literalmente o trabalho de 100 pessoas, sabe, todo mundo, assim, colocando muito amor, muita paixão, todo mundo. E o legal lá do nosso departamento é que eu acho que as pessoas são mais apaixonadas do que os jogadores da Blizzard. Você tá falando do cinematic, do trailer cinematic que saiu de 4 minutos e tal, né? É o Battle for Azeroth. Battle for Azeroth, né? Que tem... É, eu não sei se algum de vocês já viu, mas é praticamente Alliance Horde, e acho que foi um cinematic que, tipo, resgatou aquela coisa visceral do Warcraft, sabe? Uma coisa que, assim, eu particularmente não, assim, eu nunca não me lembro de ter ficado tão empolgado vendo storyboards de um cinematic desde Warcraft 3. Eu compro o ticket da BlizzCon todo ano pra assistir. Assim, eu me lembro onde eu tava na Globo, trabalhando lá, com o pessoal da arte também, o Bonacha conhece todo mundo, quando um amigo meu falou, pô, Briba, vem cá ver o cinematic do Warcraft. Aquilo, assim, foi, sabe, um daqueles momentos na sua vida que, assim, antes e depois, quando eu vi aquele cinematic, eu falei, cara, eu já sei aonde que eu quero trabalhar no meu futuro. Do Warcraft 3. Isso. Do Warcraft 3 foi muito marcante, eu lembro também, cara, foi uma coisa... Cara, foi... Meu Deus, como é possível? Se você não fica com seu coração querendo sair do seu peito assistindo aquele cinematic, eu não sei. É, não, foi incrível. Pode enterrar que já tá morto. Então, assim, cara, depois de vários anos trabalhando na Blizzard, participar de um projeto desse, como o Battle for Azeroth, é tipo assim, meio que um ciclo, sabe? Tipo, de você ver, eu não sei, eu fico assim, emocionante. Eu me lembro quando eu vi os storyboards, eu já falei, cara, eu quero trabalhar nesse projeto, porque só olhando os desenhos, eu sabia que ia ser fascinante, assim, ia ser muito bom. E você supervisionou esse trailer todo? Sim. A parte de animação do Cinematics, eu fui o supervisor de animação. Então, assim, é legal porque, como você tava falando, é diferente e não acho que seja uma progressão natural. Muitos animadores, eles até não gostam de supervisionar porque você acaba dividindo, assim, metade do seu dia dando direção artística, mas a outra metade você, assim, ajudando a fazer planejamento das datas, a você tentar... É, mas burocrático, né? É um burocrático... Assim, eu nem gosto de usar muito a palavra burocrática porque sempre vem com uma conotação negativa. Mas assim, é legal porque assim, eu tenho que conversar com o departamento de modelagem, eu tenho que conversar com o departamento de concept, porque assim, isso que a Marcela tava falando, assim, a gente vê, pô, cara, esse shoulder pad, essa ombreira do orc, é legal, mas é tão grande que se ele levantar o ombro, vai arrancar a cabeça do cara, então a gente tem que diminuir um pouco. Então, tipo assim, tem toda essa negociação com os outros departamentos, e a gente tem assim, ah, sabe, essa parte da armadura, eu vou ter que fazer uma interpretação, eu vou ter que mudar, porque mecanicamente não vai funcionar com o personagem. E assim, a gente tenta se certificar que tudo isso tá funcionando redondinho pra quando os animadores entram no projeto, tipo assim, é suave, assim, o cara só tem que animar. Então não é burocrático, é administrativo, né? Você tem que administrar tudo isso junto, né? Fazer as coisas todas fluam. Mas é muito legal, porque você, assim, você tem uma participação um pouco maior, né? Então é legal você ver o projeto numa perspectiva diferente. Maneiríssimo. Biriba, você quando viu o Warcraft 3, que, pô, por sinal, eu também acho dos cinematics mais foda de todos, você sonhou alguma vez quando entrou na Blizzard que você ia fazer um musical, que nem vocês fizeram pro Hearthstone? Cara, não, até porque, assim, eu sempre gostei das IPs mais eu sempre fui muito familiarizado com as IPs mais antigas, tipo, não, o Warcraft, o Diablo, o Starcraft. Quando a gente teve que fazer o Hearthstone, foi uma coisa totalmente nova, né, porque nunca tinha passado pela nossa cabeça que a gente ia acabar animando um musical, mas acho que agora ainda mais porque aconteceu depois do Overwatch, então o Overwatch acho que foi, na verdade, aquele aquele momento de transição que a gente foi começando a adaptar o nosso estilo. E hoje, cara, assim, uma das coisas que eu acho mais legais no departamento de Cinematics é que nós trabalhamos com todos os times de developers. Então, assim, você como animador, você pode estar um dia trabalhando, sei lá, no Warcraft, no dia seguinte você pode estar trabalhando no Hearthstone, no dia seguinte você pode estar trabalhando no Overwatch. Então, assim, artisticamente, cara, eu não sei de muitos estúdios que tem um range tão grande de estilos e de tipos de animação que nem a gente tem. Então, assim, os animadores estão sempre exercitando os músculos diferentes de animação, sabe? É muito legal. Não, mas eu acho maneiro porque foi aquele cinematic, não sei se foi uma campanha ou cinematic, não sei como chamar aquilo, mas aquele vídeo do Hearthstone, pra quem não viu, é um musical com todo mundo na cantina cantando e dançando. E é irado, cara. A ideia foi muito boa, sabe? Cara, muito legal. Assim, eu achei fantástico. Um fato interessante da história desse projeto é que o cara que dirigiu o projeto, ele há muitos anos atrás começou como modelador na Blizzard. Então, assim, é legal que, tipo, hoje em dia ele virou diretor de projeto. Então, assim, ele definitivamente ele trouxe pro projeto essa sensibilidade, assim, de modelador, sabe? Ele tem um olho excelente pra design de personagem. Maneiro. Pô, muito maneiro, cara. E vocês ficaram vendo referência de filmes da Disney, musical? Cara, um pouco. Mas, assim, esse diretor, ele tem um background de música, então, assim, praticamente a coreografia inteira foi ele que fez com os animadores, sabe? Tipo, maneiro. Ele fez o som temporário, né? A trilha temporária. Ele que cantou a trilha temporária. Foi, cara, muito engraçado. Assim, eu não sei se eles mostraram na BlizzCon, mas ele é muito talentoso, sabe? É realmente muito legal. Mas eu não sei se respondeu bem a sua pergunta, Alexandre. Não, totalmente. Muito bom, cara. You ride into the jaws of the apocalypse. Uma coisa que eu vou falar pela minha perspectiva, e acho que se eu não comentar isso, as outras meninas da indústria de games vão ficar chateadas comigo, que ainda rola, até hoje, na indústria de games, uma diferença entre um certo sexismo, ainda tem muito, o pessoal acha que não, mas é complicado. Você tá falando dentro da indústria, não só fora, no mundo dos games que... Dentro e fora, mas assim, até chegar, inclusive, antes de entrar na indústria de games, como ilustradora, como artista, é muito difícil. Tem todo esse aspecto de meu primeiro emprego fixo. Eu entrei como ilustradora e fui promovida como supervisora do time de arte. E, assim, ouvi direto, provavelmente, se tá dormindo com alguém do cima. Caraca. No Brasil ou aqui? No Brasil. Aconteceu. É, cara, isso aqui, se alguém fala isso pra você aqui, cara, esse cara é demitido na hora e você ganha uma Ferrari. Eu não falo pra você. Mas você sabe que eu tenho uma amiga que trabalha em Londres, ela foi sair pra tomar uma cerveja com o pessoal do trabalho dela, e um dos supervisores dela ficou bêbado, virou pra ela e falou, nossa, você tá muito comível hoje, hein? Que isso, cara? Então, classe. Assim, é uma classe, mas rola, e é muito bizarro, porque parece que não, parece que a gente conta história, exagera e não sei o que, mas, cara, isso acontece ainda. O número de mulheres na indústria, assim, por onde você passou e tal, é reduzido, é pau? Eu fico muito agradecida pelo fato de ter tido pessoas que olharam o meu trabalho, que viram o meu potencial e me viram como profissional, independente de ser mulher ou homem, entendeu? Uhum. Porque ainda tem, ó, se você vê as empresas de games no Brasil, por exemplo, tem muito pouca mulher por time, assim, por empresa. Tem uma proporção muito baixa. No time lá nosso, por exemplo, tinha 4 meninas para 40 pessoas. Caraca. 10%. E aqui na Alemanha é engraçado, porque tem uma maioria de mulheres, não é uma maioria, mas tem mais mulheres aqui. Você vê que já é uma coisa que acontece menos aqui, pelo menos na Alemanha, aqui é muito mais igualitário. Em outras coisas, assim, em outros aspectos, você vê que o machismo é, assim, muito menor, quase não acontece, mas ainda na indústria de games, assim, no Brasil, ainda é complicado. O que você diria para as mulheres que aspiram a entrar na indústria de games? Sobre a sua experiência e como é que é o universo. Você tem que deixar, assim, fazer ouvido de... Como é que chama a expressão? Fazer ouvido de... Ah, esqueci. Mas, assim, esquece o que você escuta, ignora o que qualquer coisa a pessoa falar de você, confia no seu talento, faz o seu trabalho, estuda e vai pra frente. É um desafio maior, infelizmente. Uhum. Porque você tem que não só provar que você é um bom artista, mas você tem que provar que você é uma boa artista porque você é mulher e o povo já acha que você, porque você vê muita gente falando, nossa, ela trabalha bem pra uma menina, né? Não, entendi. Mas eu acho que isso aí também não é só na indústria de jogos, né? Não é. Isso aí é geral, é cultural. É cultural. Uhum. Eu acho que a indústria de jogos só dificulta mais, né? Por ser um ambiente já dominado por homens, né? Pelos anos, né? Qual ambiente não é dominado pelos homens, né? É, é verdade também. Assim, a Marcela, eu entendi que a Marcela tá querendo dizer que ela já não basta ter escolhido a profissão que faz desenho. Pois é. Mas Marcela... tem muita mulher programadora, cara, que é muito foda. Animal, cara. Deixa eu perguntar, quantas meninas você acha que aplicam? Tô perguntando sem ter verdadeira consciência, tá? Em relação a quantos homens aplicam pra uma mesma vaga dentro da indústria de games, sabe? Porque antigamente, eu fico pensando que muita gente da nossa idade, eu fico pensando que se a maioria não seriam meninos, que naquela época, ano passado, uma galera que jogava era garota e as garotas não ligavam muito pra videogame. Eu acho que isso tá mudando a indústria. Aliás, eu queria muito trazer mais mulher pra jogar. Eu acho que interessa muito pra todo mundo, sabe? Ter mais meninas participando. Quanto você acha que isso é de uma cultura que vem, sabe, dos anos 90 e 80, de crianças que cresceram nesse mundo e hoje em dia estão procurando trabalho nessa área, e quanto você acha que é só por desigualdade mesmo, assim? Hoje em dia eu acho que tá quase equiparado em termos de pessoas que tentam se aplicar. Uhum. Porque eu acho que hoje em dia também, é isso que você tá falando, a indústria, ela tá mudando e hoje em dia as mulheres também jogam, né? Então é muito engraçado, no começo eu lembro, nossa, quando eu falava, quando eu era mais nova, que eu falava que eu jogava videogame, eu falava, mentiras! Pois brincar é. De Barbie, okay. Jogar videogame, é coisa de menino. Podemos apelar assim, né, cara? Olha, mas assim, é uma coisa ainda da indústria de games, não só da parte de desenvolvimento, mas da parte de quem joga também. Cara, eu jogava Left 4 Dead quase todos os outros dias, na época que saiu. Eu jogava em galera, e eu ouvi muita merda. Eu ouvi muita merda de nego mandando voltar pra cozinha, que eu não jogava bem. Ah, isso é endêmico mesmo. E assim, é um começa e os outros continuam. Então, assim, você sai porque você desiste de tentar discutir. Eu queria te falar que eu sou de uma época que não se jogava online, assim, com chat e coisas do tipo, né? Eu jogava meus jogos sentado no chão com o fio do Nintendo indo até minha mão. Então, não podia sentar muito longe, que você tá perto da TV, aquela coisa toda. Um pouco cara, depois a gente ia pra Lan House, né, Bonacha? É, pois é, a gente ia pra Lan House jogar Call of Duty. Aí xingava pessoalmente o cara. Mas, pô, eu fui jogar outro dia, já tem alguns anos isso, eu fui jogar Call of Duty online e fiz a besteira de deixar o microfone ligado, cara. Mas eu vou te falar, eu caí num servidor que só tinha pessoa desbocada, sabe? E o cara xingando, não, tipo, ele não sabia se era homem ou mulher, que meu nick é meio que indefinido. O cara só xingando porque tava olhando o mapa, porque na verdade eu tava procurando um negócio no mapa. Nada a ver com o jogo, eu tava realmente procurando alguma coisa de pesquisa. E o cara tava me xingando horrivelmente porque eu tava andando, sabe, pro lado errado, onde estavam os caras e tal. O cara ficou me xingando por uns 5 minutos, sem parar, sabe? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Ah, mas isso aí, cara, você vai ver em qualquer lugar, né? Sempre tem aquele grupo que é mais tóxico e que o cara, pô, não tá ali pra curtir a experiência, né? Por isso que é a coisa maravilhosa da Blizzard, que no Hearthstone só tem oi, tudo bem? Legal, bem, boa jogada. Só tem frases pré-selecionadas que se for, tivesse chat nessa merda... Aí você tá brincando, mas, por exemplo, eu que sou pai, tipo, meu filho, assim, eu não tenho nenhum problema deixar meu filho jogar. Eu sei que pode parecer, assim, super tendencioso, mas eu não tenho problema de deixar meu filho jogar os jogos da Blizzard, porque eu percebo que é uma... De todas as... Não vou falar de todas, mas normalmente é uma comunidade muito mais amigável, sabe? Você vê o Hearthstone, você vê o WoW. Assim, acho que tem esse perfil de... O pessoal tá ali pra fazer amizade, sabe? Eu não trabalho na Blizzard, eu vou concordar com o Biriba, cara. Olha, Overwatch eu já vi umas coisas absurdas no Overwatch, maluco. Eu ia contar o contrário, cara. Eu tava jogando Overwatch no PlayStation. Mesma semana que eu tava jogando esse jogo do Call of Duty, que o cara começou a me xingar. Cara, tinha um garotinho com o microfone dele aberto e ele ficava falando direto. E você via pela voz que era um garoto aqui. Uhum. E ele falava pra todo mundo assim, olha, eu vou escolher o Reaper, ninguém mais pode ser o Reaper, sou eu. Eu que você, não sei o que e tal. Uhum. Aí ele foi indo, a gente tava perdendo, e ele falando, vamos lá, a gente consegue virar, vamos lá, vamos. Aí ele usou o especial do Reaper num momento que ele virou o jogo, sabe? Ele entrou no meio, saiu dando aquele tiro em círculos, matou todo mundo lá, e a gente conseguiu virar o jogo e ganhou, né? Então você tá falando que um garoto de 12 anos joga bem melhor do que você? Cara, um garoto de 3 anos capaz de jogar melhor do que eu, cara. Eu sou uma vergonha. Os caras jogam o dia inteiro, a gente trabalha. Isso você... Quando terminou, ele tinha, sabe, ele tá falando o tempo inteiro, só ele falando. No monólogo, praticamente. Sei, sei. Cara, quando acabou, teve, você pode falar play of the game, o melhor jogador, né? Cara, todo mundo votou no garoto. Todo mundo votou nele. Ele ficou tão emocionado, ele falou, pô, vocês são muito legais, cara, vocês são demais, obrigado, gente. Tá, você viu que ele ficou feliz de verdade? Eu nunca vi isso num outro jogo, jogando PlayStation, cara. Nunca. Que bonitinho, ele ficou todo emocionado. Não, foi legal. Ele ficou emocionado, ele agradeceu, sabe? Eu falei, cara, só jogo da Blizzard mesmo pra fazer isso. Olha, mas então vou te falar uma parada, meu irmão. Vocês moram nos Estados Unidos, velho. Tenta conectar o servidor da América do Sul, cumpadre. Aqui, cumpadre. Aqui é sinico. Se é argentino, manda vai brasileiro, mal parido, não sei o que. Outro, mata o puta argentino, filha da puta. É sinistro, maluco. Nossa senhora, que caos. Cara, que você joga com o pessoal de outro país, cara. Joga a sua, América do Sul, né? Às vezes... América do Sul é um servidor. Não sabia. Porra, é realmente uma competição mais acirrada. You ride into the jaws of the apocalypse. Gente, o que vocês diriam para os jovens aspiradores também? Aspiradores. Aspiradores? Aspiradores. O que vocês diriam para os aspiradores. Jovens aspirantes? Limpe o filtro. É. Caralho, Cupido, tô com fome. Ó, bariátrica, hein? O que vocês diriam para os jovens aspirantes que estão começando agora, que estão naquela... Quando você falou, ah, eu não sabia nada, fazer cartão de animado no Flash. A pessoa que está nesse estágio, compadre, o que vocês diriam? Larga que Flash não está mais com nada. O cara está 20 anos atrasado. Né? Você está para com isso, você está mesmo. Pô, você vem 20 anos atrás, já estava atrasado, né, cara? Não, cara, eu diria assim, que acho que pode parecer muito fácil para a gente, que já está estabelecido na indústria, fala isso. O pessoal fala, ah, você tá falando isso porque você já tá trabalhando no estúdio. Mas, cara, eu vou, assim, vou falar a mesma coisa que eu escutei há 20 anos atrás. É, se você realmente gosta do que você faz, sabe, dá o seu 100% e tenta ser o melhor que você pode ser, que eu acho que é uma questão de tempo. Eventualmente, você vai colher os frutos do que você tá investindo. É legal que o Bonacha tava comentando de como é que o Animamundi foi importante na carreira dele como animador. Eu também, eu me lembro, assim, no primeiro ano do Animamundi, eu assisti uma palestra do Carlos Saldanha. Que não sei se todos vocês conhecem, mas o Carlos Saldanha é um brasileiro. Sim, diretor do Rio. Que trabalha na Blue Sky. Sim. Ele foi diretor do Ice Age, foi diretor do Rio. Sim. Foi diretor agora do Ferdinando. E eu me lembro na época, tipo assim, olhava pra ele e falava, caramba, é um brasileiro que tá trabalhando, sabe, no exterior. E ele levou pro Brasil. Na época, a Blue Sky, que é o estúdio onde ele trabalha, eles nem faziam filme na época, eles trabalhavam com comerciais. Uhum. Então ele trouxe uma Silicon Graphics pro Animamundi pra ele poder fazer um workshop de animação 3D. Ao longo da sua vida, você vai tendo aqueles momentos marcantes, né? Esse foi um outro momento. Quando eu vi o Carlos Saldanha dando aquela aula de animação 3D, eu falei, cara, eu achava que animação era só 2D, e eu falei assim, eu não tenho talento nenhum pra ser animador 2D, então minha carreira de animação não vai existir. Mas quando eu vi o Carlos Saldanha animando em 3D, eu falei, cara, de repente, eu tenho chance nesse, nesse mercado. Uhum. E, pô, a partir daí, cara, eu comecei a me dedicar, fui pra faculdade, mandei e-mail pro Carlos Saldanha, agradecendo ele anos depois, tipo, pô, Carlos, obrigado pela palestra que você deu, fiquei muito inspirado com a sua trajetória. E assim, são essas coisas que ao longo dessa vida você vai, tipo, criando mais energia pra ir pro próximo marco, né? Então assim, cara, pra quem tá querendo seguir o mercado de animação, o mercado de games, é totalmente viável. Se você realmente se dedicar, colocar as suas 10 mil horas de prática e levar a sério, é só uma questão de tempo que você vai conquistar o seu espaço. Irado, cara, excelente. E bota o seu trabalho pro mundo, né? Não segura seu trabalho só pra você, não. Não fica com medo de roubarem suas ideias, bota o trabalho, mostra o trabalho mesmo. É, cara, a melhor forma de não roubar as tuas ideias é você já mostrar ela completa, cara. Acho que o Biriba falou tudo aí, cara. E eu vou falar, é difícil pra cacete, tá? Tudo é difícil pra... A animação é difícil pra cacete, tem dias que dá vontade de chorar, sabe? O mercado tem horas que, cara, te deixa maluco, sabe? Mas eu vou falar, não desiste, sabe? Não desiste mesmo, continua, como o Biriba falou, bota as tuas 10 mil horas, clica que nem uma metralhadora, cara, manda pra currículo pra tudo que é lugar, alguma hora vai entrar, sabe? É, não deixa o primeiro, o não, abalar você, nem o segundo, nem o terceiro, nem o décimo. Não. Vai ter não pra caramba. Vai ter muito. Você só precisa de um sim, cara. Dane-se os não. Sabe? Vai coletando os não. Bota um quadro e pendura na parede os não. Depois cada não te torne mais forte. Cada não você tá mais próximo de um sim. É, muito bom. boa, gostei dessa frase. A cada não, você tá mais próximo de um sim. Acho melhor a gente enterrar agora, porque acho que não vai ter outra frase melhor do que essa. Se você for bom, meu, nossa, se você for bom, vai ter gente que vai te chamar depois. Exato, você vai ser chamado, vai ser disputado. Uma vez eu vi um programa sobre quadrinhos, sobre ilustradores e tal, e o cara falou assim, na época que eu queria ser ilustrador de quadrinhos, antes da faculdade e tal, aí o cara falou assim, se você quiser trabalhar na indústria de quadrinhos, você tem que parar de ler quadrinhos e trabalhar. Eu falei, poxa. Eu vou te falar, você já contou essa história no Nerdcast, mas eu vou te falar então, cara, que eu tive um professor, quando eu tava fazendo aqui o meu mestrado na PUC em animação, chamado Ricardo Biriba, na época que ele morava no Brasil. Olha aí, foi professor, olha aí. E ele falava pra mim, assim, Bonacha, quem faz, não joga. Ele falava, quem faz, não tem tempo de jogar. Aquilo me marcou, cara, aquilo me marcou sério, sabe? Olha aí, a mesma coisa. Cara, o Biriba, vou rasgar aqui a rasgação de cera, mas ele foi o melhor professor na pós, sabe? Olha aí. Disparado, legal, cara. Valeu, porque obrigado. O Biriba foi, tava dando aula de computação gráfica, que no Brasil ainda era uma coisa muito deficiente, sabe? Não tinha pessoal no naipe bom. O Biriba já tinha tido a experiência de trabalhar aqui nos Estados Unidos. E, cara, foi uma revelação a aula dele, sabe? Foi fantástica, sabe? O Leandro era o melhor aluno da turma. Não era, mas foi uma sorte muito grande da gente, que era uma janela super curta que ele tinha no Brasil, você lembra? Verdade. Sim, ele ficou aqui, sei lá, quanto tempo o Biriba ficou, mas, cara, ele ficou muito pouco tempo e ele já voltou direto pros Estados Unidos depois, e a gente foi aluno deles justamente naquele período, cara. Porque, Alexandre, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos de animação, aí eu voltei pro Brasil, fiquei 2 anos no Brasil, e desses 2 anos que eu fiquei lá, acho que 1 ano dei aula na PUC. Aí depois eu voltei logo, depois em seguida eu voltei. Ah, então foi uma janelinha de oportunidade. E aí foi nesse ano aí que a gente se conheceu e, tipo, foi, cara... Muita sorte, que cara. Irado, cara, muito legal. Mas é que tá, o Bernardo e o Leandro são, tipo, os exemplos de caras também super determinados, caras já tinham um plano, sabiam o que queriam. Cara, eu acho que eu não sabia o que eu queria não, cara, mas depois da sua aula, eu acho que foi um momento marcante na minha foi decisão. Foi o momento, sabia? Carlos Saldanha? Acho que foi o meu momento. Olha, Carlos Saldanha, foi que... o meu momento Ricardo Biriba. Legal, cara. O meu momento Carlos Saldanha foi com o Hiro Kawahara, cara. Olha, o Hiro Kawahara, nossa, um grande amigo nosso. Eu tava na faculdade ainda, tava trabalhando, e tava no último ano, e aí eu fiz um workshop com ele que eu queria de desenho, e ele virou pra mim e falou, meu, você desenha bastante, eu tô curtindo muito o jeito que você é criativa, você devia fazer concept. Eu falei, ok. Legal, animal. Que maneiro, cara. Isso é um puta conselho que muita gente não dá, sabia? Tem muita gente que é talentosa em uma área, mas fica insistindo em outra, sabe? E, pô, um cara que chega pra você e fala, olha, isso aqui você é muito bom nessa uma área, seja storyboard, seja concept, seja modelagem, sabe? Você para de perder tempo com alguma outra coisa e foca naquilo, é muito bom, cara. Excelente conselho dele. É, porque às vezes quando você começa a estudar, você nem sabe o leque de coisas que você pode aplicar ao seu expertise. E às vezes você vai descobrir que você é bom num outro troço que você nem sabia que existia. Que você nem sabia que você podia fazer, né? É, na época eu tava fazendo desenho pra e-learning no Flash. O Flash. O Flash. Todo mundo tem um pezinho no Flash. E assim, pô, na aula da PUC tinha alguns alunos que não sabiam nem checar e-mail, sabe? Eu era um deles, tava perdido. O cara tava tentando checar e-mail no Flash, né? Tava escrevendo action scripts pra isso, cara. Uma outra oportunidade que essa galera pode começar a fazer, que é trabalhar em empresa de outsourcing pra empresa de games. Ah, sim. Empresa de outsourcing hoje em dia. De empresas que terceirizam trabalhos pra outras empresas, é isso. Você tá associado à empresa que tem um monte de jobs terceirizados, é isso. Eles procuram essas empresas de terceirização, que normalmente é um filtro pra ter bons artistas, bons developers e tal. E você estando associado a essa empresa, você pode já colocar no seu portfólio um job pra um cara grande sem estar trabalhando lá. É isso, né? Posso dar uma outra dica, já que a Marcela já falou sobre isso? Tem a galera de concept. Eu trabalhei nos últimos 6 meses com o pessoal de concept aqui na Sledgehammer. A galera de concept, muitas pessoas começaram, quando estavam saindo da faculdade ou procurando criar um portfólio, faziam cartas de Magic pra Wizards of the Coast, que eles pagam por carta que se desenha, sabe? Caraca, que maneiro. Então, é uma maneira de você ter seu portfólio, assim, com uma parada de fantasia. É, legal. É bem maneiro, sabe? E é bem conceituado aqui fora, sabe? Animal. É, eu fiz card pra Marvel. Viu? Olha aí, que irado. Eu fiz uns cards de uma série só de heroínas. Bem legal. E vocês têm alguma comunidade online, fóruns, essas coisas que normalmente os artistas frequentam, que é excelente pra trocar ideia, pra conhecer, fazer networking, conhecer novos portfólios, divulgar o seu próprio portfólio? ArtStation, cara. Eu acho que de animação não tem muito, né? Eu falo a mesma coisa, cara. Sério? Tô pensando aqui. É. A gente tem um grupo de e-mail, uma lista da galera brasileira, porque todo mundo se conhece, como o Biriba falou aí, a indústria é um ovo, cara. Todo mundo se cruzou em algum momento. Você tá falando do pessoal da Figos, eles são nossos amigos, sabe? Quase todo mundo. Então, é muito pequena a indústria, sabe? Eles faziam parte da jogatina. A gente jogava, tinha a Celemedal, que eram todas produtoras do Rio, contra a Esfera Cromada, que era o time da Globo. Olha, a Esfera Cromada. Mas, Marcela, fala um pouco do ArtStation pra gente. Cara, o ArtStation é um site aberto, você não precisa pagar nada, você coloca o seu portfólio e eles têm uma curadoria que seleciona artes toda semana pra ser destaque. Virou mexeu, tem amigo meu lá, sabe, com primeira página. E o mercado observa esse, né, procura lá. Tem jobs também, específicos de arte, de VFX, de animação. Eles, todos os jobs relacionados à área de arte, eles também listam lá. Maneiro. Se você estiver procurando, também é um lugar legal de olhar. Animal. É, a Big Point anuncia lá, todas as empresas, a Blizzard anuncia lá, todas as empresas grandes anunciam lá. Agora, já que vocês estão falando de fórum, uma história que, pô, a gente tem que contar, não sei se vocês lembram, mas ele foi supervisor de modelagem do Cinematics, foi o Fausto de Martini. O Fausto, ele tava no Brasil, acho que pra mim é um dos exemplos perfeitos, né? O cara era apaixonado pela Blizzard, tava no Brasil, e ele resolveu fazer uma interpretação de um Marine da Blizzard. Ele pegou, tipo assim, um personagem super icônico do imaginário da Blizzard, que é um Marine, e ele fez a própria versão dele e botou num fórum de... De CG que nem existe mais. Cara, tipo assim, o cara colocou a imagem e falou, ah, eu tô colocando essa imagem porque um dia eu gostaria de trabalhar na Blizzard. Assim, eu me lembro, eu não tava na Blizzard na época, mas o pessoal que olhou aquilo ali falou, cara, tem como a gente não trazer esse cara pra cá? Ele é muito bom. Que irado. Ele é muito bom mesmo. Assim, o cara é um monstro, cara. Ah, e foi o Fausto que levou pra Blizzard, tu também. Da hora. Foi? Olha. Foi. Eu já conhecia o Fausto da época do Brasil, e aí o Fausto já tava na Blizzard, já era supervisor de modelagem, e aí eles comentaram, a gente tá precisando contratar animador, vocês conhecem alguém? Aí falaram, tem um Biriba, um amigo meu do Brasil, vocês querem ver o portfólio dele? Aí assim que começou a história. Irada. E pro pessoal se inspirar, tem vários outros brasileiros trabalhando na Blizzard. No meu próprio departamento, tem o Fábio Stabel, ele é um artista de iluminação. Tem o Will Murai, que é um concept artist também no meu departamento. Tem o Thiago, que ele é um artista de environment no time do Overwatch. Então, o Will Murai faz a carta de Magic também. Viu? É, tô falando de carta de Magic, gente. É. Que irado. Tem a Letícia também, que é uma modeladora aqui na Blizzard. Então, assim, é legal pro pessoal saber que, assim, existem muitos brasileiros de talento que acabaram aplicando e estão trabalhando hoje em dia aqui no estúdio. Tem um monte de conhecidos que eles conseguiram emprego em empresas como a Valve, por exemplo, porque eles estavam fazendo por conta própria skin para as armas do CSGO. Ah, legal. Estavam fazendo chapéu, item pro Team Fortress e o pessoal sempre olha. Mas eles foram contratados pela Valve, mas não para fazer jogo, né? Desculpe, Valve, olha aí. Bom, mas já a Sledgehammer contrata pessoas que fazem, sim, os skins e contrata... Tinha uma menina que era só do fórum de Call of Duty e fazia no editor de emblemas que tem dentro do jogo. Ela fazia uns emblemas irados. Sério? Maneiríssimos. Ela foi contratada porque a garota fazia coisa que fala assim, você Photoshop? Ah, não, fiz no desenvolvedor de emblemas do próprio jogo. Caraca, que animal. Eu ficava quebrando a cabeça e olhando assim, como que ela fez isso, cara? Que animal. Animal. E ela foi contratada, cara. Porque é um talento dentro do engine, assim. Sim, sim. Pô, muito bom, gente. Ou seja, emular o conteúdo do que você ama, do que você gosta, seja um skin de jogo, seja um, sei lá, desenhar o Homem de Ferro, uma fanart e tal. Isso pode gerar um emprego. Porque se você provar que você entende, você tem o talento que eles estão procurando. Você entende a vibe da empresa, do que eles querem e tal. Eles eles estão sempre procurando, né? Sim. Isso pode ser a sua porta de entrada pra pelo menos se destacar de outras pessoas e você chegar lá, fazer uma entrevista e animal. Procurem sobre um evento que se chama THU, Trojan Horse Was a Unicorn. Ele rolou em Portugal durante alguns anos. Ano passado eu fui. Cara, é irado. É uma semana só de coisa de arte. Pra filmes e games, meu. Foi Carla Ortiz, que é concept da Marvel, que fez Doctor Strange. Foi o Eric Goldberg, que foi o animador da maioria dos filmes da Disney. É. Gênio. Eu já tinha falado do evento. Todo mundo que eu escutei falou só coisa boa. E assim, pra quem quiser conhecer o evento, eles têm o, acho que o Vimeo chama THU TV, e eles vendem você tem que comprar os vídeos das edições passadas. Não é muito barato, mas vale a pena cada centavo, porque tem as palestras, uma grande maioria. Animal, muito bom. Ó, já que a gente tá falando de jabá, eu não ganho nada com isso também, mas só recomendação. Nem jabá, porque não tem nada a ver com isso. É, eu também, Existe uma feira em Los Angeles, chamada CTN. Começou como o pessoal de animação se juntando só pra falar de arte, sem querer entrar em parte técnica, sem querer falar de placa de vídeo, só uma forma de juntar um pessoal. Então você encontra também Eric Goldberg, encontra Glenn King, encontra Ricardo Biriba, sabe? Toda essa galera tá lá falando dos trabalhos dele, sabe? E mostrando um pouco de como é feito. É muito maneiro, cara. Meu ídolo. Glenn King? Nossa. É, ele é muito bom. Glenn King e o Rob Guarnido, acho que... E o Chris Sanders, os meus três ídolos, assim. Pois é, então, foi justamente na CTN que eu encontrei toda essa galera, sabe? Já que esse é o momento jabá, esse é um jabá do bem. Uma coisa também que é legal você colocar, Alexandre, que é tipo assim, a Blizzard tem o site a parte do site dela de contratar. Então tem um post com todos os jobs que estão disponíveis. Então assim, acho que também é legal mostrar pro pessoal, sabe? Olha, se você um dia quiser trabalhar na Blizzard, você pode visitar o site, tá entendendo? E você pode ver, ó, tem posição pra animador, tem posição pra modelador, pra developer. Então, eu posso passar o site pra você depois, mas é jobs.blizzard.com. Acho que é legal pro pessoal já começar a ver o que tá disponível na Blizzard. Jobs.blizzard, com dois Z's, né? .com, é isso. Jobs, de Steve Jobs. Se você não souber, você tem que saber, né, gente? Pra trabalhar na Blizzard. Por acaso, tem alguma vaga pra desenvolvedor de Warcraft 4? Não fala nada, caralho. Essa galera da Blizzard é foda. You ride into the jaws of the apocalypse. Pô, eu achei maneiríssimo, não sabia que tinha estúdios no Brasil, muito menos em Manaus. E como é que você foi parar na Alemanha, cara? Isso é uma história. Então, eu trabalhei 2 anos e meio lá na Black River, né? Que era a Samsung, é isso? Dentro da Samsung? É, que era dentro da Samsung, é. E aí eu resolvi falar, assim, a Samsung dentro do Brasil era a empresa, assim, maior empresa em termos de budget, de estrutura, de não sei o que. Eu falei, daqui, cara, só consigo ir pra fora, porque não tem mais pra onde eu subir aqui no Brasil, porque eu tô num lugar muito privilegiado. Eu dei uma sorte do caramba de conseguir entrar nessa empresa, sabe? Porque tem um pouco do código, do seu talento, do seu esforço, mas também tem estar no lugar certo na hora certa. Tem o fato de eu ter ido fazer aquele teste e entendeu? Daquele diretor de arte ter curtido o meu trabalho. Então tem muita coisa que influencia aí. E aí eu comecei a mandar currículo pra fora. E aí, na verdade, a Big Point me chamou porque viu o meu perfil do LinkedIn. Eu não sei se provavelmente as empresas, acho que os headhunters meio que trocam informação. Eu tinha feito uma entrevista com uma outra empresa aqui da Alemanha que não tinha rolado porque eles tinham me oferecido um valor meio baixo, assim. E eu falei, não. Vieram esses caras me oferecerem uma vaga de sênior. Olha aí. E eu fui. Irada, cara. Maneiríssimo. Pô, outra coisa que eu acho é o seguinte. Até um tempo atrás, acho que a única alternativa para algum artista da nossa área crescer profissionalmente era ir pro exterior. Mas vocês não acham que isso tem mudado ultimamente? Porque assim, eu não sei se pintar essa coisa de a única maneira de você se dar bem e fazer o que você gosta é ir pro exterior. Eu vejo tantos modeladores e animadores trabalhando para fora do Brasil. Acontece também. Sim. Uhum. Eu tenho amigas queridíssimas. A Úrsula Dourada, a Priscila Tramontano e a Luísa McAllister, todas elas fazem trabalho pra Blizzard. Antes de eu vir pra cá, eu fiquei quase 3 anos no Rio, trabalhando pra Blur, em Los Los Angeles. É porque calhou da minha vida, no momento eu queria vir morar nos Estados Unidos, mas assim, eu acho que hoje em dia tá cada vez mais viável de você, assim, ser um artista de expressão, ser um artista de nome no mercado, se estabelecer. E você, cara, você pode trabalhar de onde você quiser. Sim, sim. Pode trabalhar. Pode. Não tem limite. Do Rio, do Ceará, de Manaus. Se você quiser ir pra Argentina, pode trabalhar de Buenos Aires. Não tem mais fronteiras, né? Mas você acha que essa é uma coisa que realmente não tem fronteira com o mundo conectado hoje em dia? Todo mundo realmente trabalha remotamente, principalmente no ramo artístico, né? Você simplesmente tem um prazo de entrega, não interessa onde você tá. Vai aí, faz aí o trabalho. Mas assim, por mais que você seja local no Brasil, pra você trabalhar pra gringo, você tem que falar inglês, né? Sim. Sim. Isso é imprescindível. Oferecimento WhatsApp. Desculpe, gente. Eu não resisti. Não, mas esse encaixou perfeito. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.